fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo hoje é o Ricardo. Fala, Ricardo. E aí pessoal, beleza? É, bom, aqui também estamos hoje com o Gil. Fala aí, Gil, como é que você tá, cara? Opa, tô bem, bem feliz, viu? Ah, sim, cara. E hoje a gente tem aí mais um convidado que é o Antônio, né? Que tá participando pela segunda vez de um Sessão 31 Intercom, né, Antônio? Fala aí, cara. Boa noite a todos. Fala, Valdomiro, Ricardo, Gil. Vamos falar de uma coisa prazerosa hoje, né? Ah, sim, cara. Isso. Vamos falar então primeiro agora sobre qual que é o tema hoje, né? É que, aliás, tudo começou, né, acho que foi lá pro meio do ano passado, mais ou menos, né, quando... Porque assim, eu comecei a ver no Facebook, né, eu não lembro quando foi que eu te adicionei, Antônio, no Facebook, eu não sei quando foi isso, né. Mas faz bastante tempo já, faz mais de um ano, como você falou. É, mais ou menos, né. E aí, né, eu comecei a reparar que os seus posts, né, alternavam entre, sei lá, coisas sérias, seríssimas, né, ideias suas, ou às vezes, sei lá, música, coisas do seu interesse pessoal. Mas a todo momento, sei lá, você tava postando sobre a Tipol, né, cara? É, e eram sempre posts muito apaixonados, coisas que você faz até hoje, né? E isso me chamou muita atenção, né? Em primeiro lugar, até achei muito legal, até porque você não é um fã da nova geração. Você, assim como a gente já conversou no podcast anterior que você gravou com a gente, você é um fã desde a época lá da série clássica, quando veio mesmo na década de 60, então eu já achei bem legal que... pô, pensei, pô, o cara assiste Enterprise e tem uma mente aberta, né, cara? Porque tem uns fãs aí meio chatos das antigas que, né, querem ficar com mimimi em relação a essa série, né? Então, eu achei bem legal. E achei muito louco isso, né? De você colocar abertamente, assim, falando... E como é que é mesmo o nome do... Você sempre coloca, né? Da série T'Pol... Vem ser linda aqui em casa. Vem ser linda assim aqui em casa. Cara, mas eu quero a T'Pol, não quero a Jolene, não, sabe? Ah, sim, olha aí. A Jolene pode ficar pro marido dela, né? É, exatamente. Pode ficar pra mim, então. Se pudesse separar, né, cara? Fazer uma. Na verdade, a Jolene Blalock é uma mulher lindíssima, né? Mas essa paixão que você chamou de paixão, e realmente é uma coisa assim meia louca, essa paixão nasceu pelo conjunto da obra, sabe? Não é a Jolene em si, a atriz. É como eu coloquei aí o último post, acho que era a criadora e a criatura. A minha paixão é pela criatura, entendeu? Que é a T'Pol. Sim. Mas o que eu queria, então, só para concluir a questão do tema, então é isso, né? Eu pensei, né, depois de um tempo, eu falei, pô, pensei, né, eu quero conversar com esse cara é legal, meu. Pensei, obrigado, hein? Não, cara, eu achei muito louco isso, porque pensei, não, acho que seria interessante gravar um podcast sobre isso, falar sobre a T'Pol como personagem, né? E aí, acho que foi no começo do ano, né, acho que, sei lá para fevereiro ou março, mais ou menos, eu cheguei em você e falei, meu, vamos fazer isso uma hora e tal. Aí quando tava, né, a gente já tinha, uma coisa interessante é que a gente já tinha meio que programado, né, já tava meio que já pra gravar, aí eis que uma semana antes, sei lá, alguma coisa assim, morre o Leonard Nimoy, né, meu. Então, aí a gente pensou, pelo menos eu pensei assim, porra, acho que vai ser meio inapropriado, né, no meio dessa coisa do Nimoy ter morrido, a gente gravar sobre a T'Pol, né, por que não sobre o Spock e o Nimoy, né. Então, acabou atrasando o nosso cronograma aí, ó. O Nimoy atrasou o podcast da T'Pol, digamos assim, né, cara? Eu já te falei. Mas chegou minha opinião, a hora, né? Já te falei minha opinião, né? É uma trilogia de vulcanos. O primeiro sempre é bom, que é o Spock. O segundo, o filme da trilogia, sempre é o melhor, que a gente já fala da T'Pol. O terceiro é uma merda, vamos falar do Tuvok. Ah, não. Aí, ó, não, eu discordo, hein? Aí, já não é bem assim, não é bem assim o negócio. Mas de fato, não, ele o seria o. O Tuvok tem as suas. É difícil, é ruim chamar de encantos, mas ele tem os seus encantos também. sabe? É você saber admirar o que tem de legal em cada personagem. É. E eu acho que o T'Voc tem algumas coisas legais, sim, embora ele seja, como você falou, chato. É. Ele é um cara chato. É, ele é um vulcano puro, né? Então por isso ele é mais chato e, vamos dizer assim, que é o menos interessante. Então, eu concordo em partes com o Gil na ideia de que, se fosse uma trilogia, ele seria o menos, né, celebrado, sei lá. Para efeito da gente que é espectador, ele é chato, porque eu me lembro, por exemplo, daquele episódio que eles caem lá num planeta que o tempo corre diferente, não sei. Puta, se você tem muito, muito bom esse episódio, eu esqueci o nome agora, e tem vários flashbacks da vida dele, quando ele era moleque, ele era revoltado, né? Exatamente, e ele fez aquele treinamento mais específico para controle total das emoções, e ele não se rende à paixão da menina que tá lá no planeta, né? E como espectador é muito chato pra gente, porque a gente fica torcendo pra ele se render, claro, né? Mas ele vai até o fim, segura firme, lembrando da esposa, enfim, e não abre mão, não frustra a gente, né? Sim, não, eu acho ele um personagem muito legal também. Mas enfim, hoje o papo não é sobre T'Voc, de forma alguma, né, cara? Então, pessoal, vamos então iniciar aí o nosso podcast, a nossa homenagem a T'Pol. É, homenagem... No bom sentido. Todo respeito. No bom sentido. Não. Outro tipo de homenagem a gente faz depois. Falar de T'Pol, algumas mãos tremem. Algumas, né? Algumas milhares. Vamos começar então. Eu queria então, né? Eu acho que esse podcast, Antônio, ele foi meio que. Acho que é pra você, digamos, abrir seu coração aí, cara. Então, você perguntou por que dessa coisa de colocar os posts, né? Na verdade, assim, a gente que gosta de Jornada nas Estrelas, é muito difícil pra gente conversar com alguém, entende? A gente, dificilmente você tem um amigo que você possa falar sobre a coisa e o amigo do outro lado entender o que você está falando, ou acompanhar, enfim. Então, o que acontece? Eu tenho essa paixão pela T'Pol, eu preciso falar com alguém, precisava trocar ideia com alguém. Você foi uma pessoa que começou a trocar ideia comigo e tal. Então, eu queria falar para as pessoas, para todo mundo, dessa minha paixão. E eu não sabia como. Eu cheguei no início, eu cheguei a fazer alguns posts assim, mas sabe quando você faz o post e ninguém curte, ninguém viu, ninguém compartilhou, ninguém nada? Então eu falei, eu tive essa ideia de fazer uma série realmente. E na série tem comentários, tem, enfim, as fotos dela e tudo isso. E numa dessas postagens minhas eu compartilhei nos grupos que eu participo de Star Trek lá no Face. E aí eu tive, num dos primeiros posts que eu compartilhei lá, sei lá, umas 50, 60 curtidas, eu falei, putz grilo, existe pessoas que conhecem até T'Pol e etc, tem com quem conversar, né? E aí eu mantive essa coisa de fazer o post, essa série, vamos dizer assim, né, esses posts, e até ultimamente eu tenho aberto até para, ao invés de colocar só foto, colocar filmes também, colocar vídeos também, né? É uma forma de divulgar e poder conversar com as outras pessoas que gostam também, entendeu? Eu acho que, eu tô lembrando agora, não foi assim à toa que a gente se conheceu no Facebook, acho que foi por causa disso. Você tinha postado em algum desses grupos, algum desses textos lá que você escrevia, e aí foi por isso que eu acabei, que daí eu te adicionei, alguma coisa assim, cara. Acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi um vídeo que eu compartilhei nos grupos lá de Star Trek. É um vídeo de cenas da T'Pol com o Trip, da vida deles, né, amorosa, vamos chamar assim. E esse vídeo tem uma música lindíssima, né, e eu postei nesses grupos e teve também um compartilhamento muito grande, vários comentários, e você foi uma das pessoas que comentou, e foi aí que a gente se conheceu, sim. É verdade. Não, mas eu realmente me comovi com toda essa emoção, todo esse amor, tipo... Não, mas é muito legal, cara, é muito legal. Olha, eu tenho a menor vergonha, viu, você pode falar abertamente, porque é uma verdade mesmo, pode parecer louco, pode parecer absurdo, né, mas é um sentimento, e sentimento não se controla, sentimento se tem, né, então eu não posso negá-lo e é verdade, enfim. Não, mas isso aí, cara, isso aí eu é o que eu achei legal, a honestidade, assim, né, cara? Tipo, sem se importar com a opinião dos outros. Isso aí foi bem legal mesmo, cara. Aliás, isso é uma característica minha, sabe? Eu sou muito assim, bom. Eu tenho praticamente 60 anos de idade. E a minha vida foi pautada por isso, por não ter vergonha de fazer aquilo exatamente que eu tenho vontade, sabe? Mas isso é uma coisa da vida particular, mas se reflete nesse ponto específico também. Eu pouco me importo com o que as pessoas pensam. Quer dizer, tem algumas pessoas com as quais eu me importo, meu filho, por exemplo. Agora, se a pessoa vai achar que eu sou louco porque eu tô postando algo da Tepol, eu tô um pouco me lixando. Eu te entendo. Porque eu me apaixonei pela Tipol desde os primeiros episódios, desde o primeiro banho, aquele banho com pomada na orelha com o Trip lá. Entendo. Iria eu passar pomada na orelha dela. É interessante, era legal falar sobre esse lance do, que nem o Gil falou, sobre as primeiras vezes. Significa assim, tipo, quando apareceu, né, quando a gente... O que vocês lembram? Vamos tentar lembrar da primeira impressão, assim, quer dizer, quando anunciaram a série e daí apareceram as primeiras imagens. Eu acho que todo mundo, a primeira coisa que pensou foi, putz, mó gostosa, né, uma vulcana gostosa, né. Então, eu particularmente, eu lembro que eu fiquei meio cético, assim, do tipo, ah, meu, mas será que vai ser legal? Porque às vezes ela não é uma boa atriz, mas ela é só gostosa. Ao mesmo tempo, já tinha tido a 7 de 9, que era gostosa e boa atriz, né, cara. Então, antes de assistir, eu fiquei meio na dúvida, né? E nos primeiros episódios eu achei ela meio apagada, assim. A interpretação dela eu até achei meio fraquinha nos primeiros, assim. Mas e vocês? Vamos começar aí pelo Ricardo aí, que tá mais quieto aí, meu. Ah, eu tô só ouvindo, né? Não, realmente, a primeira impressão que eu tive quando falei assim, ah, essa daqui vai ser a Vulcana da Nath. Falei, caralho, né? Mais uma... ideia de colocar uma gostosa pra chamar a atenção dos nerds, né? E assim, à primeira vista, quando você vê a foto, não tem nada de chamativo nela, né? Ela até perde um pouco do sex appeal, né? Dela. Só quando você vê em cena, que aí você começa a ver realmente mais da personagem, né? Eu só fui criar gosto mesmo pela Tipol depois, né? Primeiro pelo físico, né? Falei, ô, caraca, né? Quando você vê na série, falei, caraca, né? Mulherão, né? Fascinating. Não foi bem essas palavras que eu utilizei, mas tudo bem. Mas aí depois, é porque as primeiras cenas dela era chata, né? Assim dizendo, né? Ela é aquela vulcana que fica pegando no pé do ar, você fala, porra, bota essa mulher no como que fala? Nos tubos de torpedo e manda embora, né? Mas aí ela vai crescendo, aí você vai vendo como a personagem também é legal, né? Foi essa a minha impressão, né? Sim, eu concordo com isso que você disse, porque aquele negócio, né? Na verdade, o que fizeram com a T'Pol foi uma extrapolação do que tinham feito com o Spock na série clássica, né? Porque assim, a gente falou sobre o Tuvok. O Tuvok, ele era um vulcano puro, então era pra explorar essa coisa dele ser lógico totalmente, né? Com raras exceções de alguns episódios que davam aquela quebra nisso. Agora, no caso dela, é mais ou menos aquela, né? Tipo, ela vai gradativamente, vamos dizer assim, até o final da série, flertando mais com as emoções, né? Ao ponto de, na terceira temporada, a gente tem até um exagero disso, né? Algumas coisas ruins, ou sei lá, né? Mas é isso, ela vai ficando mais interessante como personagem mesmo depois, né? Que não queria perder uma coisa que o Ricardo falou, que eu tava lendo outro dia, é o seguinte, que ela teve uma evolução, inclusive, física, umas mudanças físicas durante as temporadas, algumas até que partiram da própria Jolene Blolock, sabe? Sem autorização dos produtores, enfim. Fez algumas modificações para se tornar um pouco mais atrativa fisicamente, porque nos primeiros episódios mesmo, ela tem aquele cabelinho bem curtinho, as roupas dela são escuras, e se você começar a ver a evolução dela, você vai ver que o cabelo cresce, as roupas se tornam mais sexys, né? Isso eu estava lendo que foi, inclusive, uma iniciativa da própria atriz, entendeu? Se bem que eu tava vendo também que no comecinho, no começo das filmagens, isso aí tem até, eu tinha visto no DVD, acho que é um extra do DVD da primeira temporada até. E na internet dá pra encontrar também imagens dela com o cabelo mais, com um pouco mais comprido. Ela tem uns mullets, assim. Isso nunca foi mostrado, obviamente, na série. Mas era assim que tinham sido filmadas as primeiras cenas, né? É, é um cabelinho bem, bem esquisitinho, assim, sabe? E aí depois deram essa encurtada e tal. Mas realmente, depois, na segunda e principalmente da terceira temporada pra frente, o visual dela fica melhor. O cabelo também, a maquiagem toda fica melhor. As roupas... As sobrancelhas, ela falou, inclusive as posições e tal, é, pra chamar mais atenção mesmo. E ela tá de cabelo comprido também naqueles episódios em que ela vai cuidar do Archer, que perde a memória, ah, né? Ah, não, esse inclusive é um que eu quero comentar depois até, porque esse aí, eu fico na dúvida pra dizer qual é meu episódio favorito de cada uma das séries, às vezes é difícil, né? Mas o Twilight, que é o nome dele, ele, eu acho que é ele o meu favorito de Enterprise, assim, se não for ele, tá ali, tá perto, porque é excepcional, e a atuação da Jolene é excelente, e visualmente também ela tá bem diferente, cabelo comprido e tal, porque na verdade a atriz, ela tinha um cabelo loiro meio comprido na época, né, na época da série, né, é aquilo ali, ela é bem diferente na vida real, ela era bem diferente na vida real do que ela era como a personagem, né? Eu lembro em entrevistas ela dizendo que ninguém reconhecia ela nas ruas por causa disso, né? Totalmente diferente. O meu primeiro contato com a Tipo foi eu assisti os dois primeiros episódios numa exibição do grupo Zona Neutra aqui no ABC, em Santo André. Muitos anos. Ah, você me contou, é o Broken Bow lá, o piloto, né? E aí, cara, eu sei que eu já olhei e me apaixonei logo na cena de descontaminação. Falei, puta, que vulcana gostosa. E ainda mandei alto assim no meio da exibição, que belo par de orelhas. mas ô Gil, mas em relação à interpretação, assim, o personagem, desde o começo você já achou foda, assim, ou você... O que você acha, assim? Cara, eu gosto muito do personagem, gosto da interpretação da Jolene. Eu só acho que, ao contrário do visual, eu acho que ela perde um pouquinho a linha mais pra terceira e quarta temporada. Eu acho que a parte dela viciada, entendeu? É, isso é terceira, assim, né? Terceira temporada que dá essa... Eu acho que estraga um pouco a linha do personagem da forma como ela veio sendo construída na primeira e na segunda temporada, entendeu? É, eu concordo com você, cara, assim, não que estraga por completo, mas dá uma estragadinha, tipo, ainda bem que eles conseguem consertar na quarta temporada, no final da terceira e quarta temporada eles conseguem realmente consertar, mas foi feito um estrago ali no lance de que abusaram da figura dela como sex appeal na série, abusaram mesmo, na terceira principalmente ali, foi tipo, na época em que a série tava capengando na audiência, e daí... É, aquela coisa de desespero pra tentar fazer a audiência subir, né? E aí vários erros, né? Vamos dizer assim, todo aquele arcozinho é uma coisa questionável pra caramba na conceitualização. E a T'Pol é a que mais foi afetada, assim, o personagem que mais foi afetado nesse sentido, né? Ela vira drogada, ela, enfim, experimenta todo tipo de emoções. Cara, tem uma cena até meio lésbica com ela num episódio chamado Rajin, né? Rajin. Eu até assisti de novo recentemente esse episódio, né? Então ali, quer dizer, é mais uma tentativa... Qual é essa cena, Vladimiro, que eu não lembro? É um episódio, cara, em que tem uma alienígena que é usada pelo Zindi pra conseguir informações sobre os humanos, pra poderem, tá. Que eles querem construir uma arma biológica, né? Lembrei. Você lembra, né? Lembrei. E aí, enfim, ela tá na Enterprise e tal, tenta seduzir o Archer, tenta seduzir ela, tenta seduzir a Roshi, né? Então é um episódio bem apelativo, assim, né? Nossa, eu não lembro desse daí, não. É, cara, tem uma cena lá que ela... É uma mulher lindíssima que tá lá na Enterprise, e eu não lembro exatamente como que ela foi parar lá, mas ela fica na Enterprise e ela tenta seduzir todo mundo mesmo pra conseguir informações. Isso, ela acaba parando lá, tipo ela simula junto com o cara, ela simula que ela é uma escrava e que ela quer liberdade, aí o Archer leva ela, tipo, porque ela tenta fugir do cara, enfim, o Archer também caiu facilmente no plano, assim, é um episódio meio mais ou menos, assim, até meio... Engraçado que, ao contrário do Spock, que a gente, não sei vocês, mas eu me divertia vendo o lado humano dele, da tipo, eu não gostava do lado humano, pra mim legal era só ver ela 100% vulcano. É, mas eu tenho uma opinião a respeito disso, que outro dia eu estava até conversando nos comentários lá no Face com outro fã. Esses, vamos dizer, essas recaídas humanas delas são muito verdadeiras, cara. Porque, na verdade, eu acredito assim, que você manter Porque a gente faz a imagem assim de que Vulcano é um ser superior, maior, etc. Mas não, é um ser vivo como nós, humanos, que tem suas falhas, tem seus defeitos, tem seus problemas, pode ficar viciado como ela ficou. Então é interessante para mim que ela também tenha toques de fragilidade, de humanidade, vamos chamar assim, entendeu? É, isso também me faz ela ser mais apaixonante ainda, sabe? Ela mais, vamos dizer assim, é óbvio, né, que é uma besteira que eu tô falando aqui, mas é óbvio que essas coisas a tornam mais acessível, vamos dizer assim, entende? Porque senão ela seria quanto mais Tuvok ela é, menos acessível ela é, entendeu? Não sei se eu me expressei bem. Não, eu concordo com você. Na verdade, o que acontece? Eu também gosto muito dessa coisa dos vulcanos quando mostram as emoções, né? E eu acho legal que o Tuvok não seja assim. Eu acho legal que ele seja chato. Porque eu já até comentei isso em algum podcast, de que eu acho que tem que ter pelo menos um personagem central na franquia Vulcano que seja lógico, puramente lógico, né? Porque né, é natural que se tenha, né? Ele não vai ser o personagem favorito dos fãs, mas ele tem que existir. E o Tuvok, ele tá aí, ele serviu esse papel muito bem, na minha opinião. Mas a T'Pol não era esse o caso pra ela. Ela era pra ser meio que uma extrapolação, na minha opinião, uma extrapolação do que foi o Spock, mais ou menos, né? Só que nessa extrapolação, extrapolou demais, né, na terceira temporada, né? Foi um exagero, certo? Eu concordo que houve apelações. Como você pegar aqueles uniformes da Sete... Da 7, da 7, aquilo é uma apelação, porra, sabe? Agora, é uma apelação, como alguém já disse, pra chamar os fãs. Tem gente que assiste pra ficar vendo a 7, tem gente que assiste pra ficar vendo a T'Pol, né? Quer dizer, eles têm que pensar também comercialmente. Eu não vejo nada de errado nesse comercial. Não, nesse lance das roupas, eu também não vejo nada de errado. Eu acho legal, acho que visualmente é atrativo, ok, né? Mas eu só acho, por exemplo, vamos falar do... É aquela coisa de que botar a T'Pol viciada em Trillium D, né? Ela lá, lembra que tem um episódio, quando é mostrado mais pra frente, que ela tava indo lá pra pegar aquilo pra usar, porque ela ficou viciada depois daquele episódio Impulse, né? Que ela aprendeu a sintetizar pequenas doses pra poder injetar, né? Isso. Então, assim, fora isso, por mais que é legal, eu achei tudo isso bem legal, assim, pelo menos conceitualmente, mas há alguns exageros, né, de que você vê que fica meio claro que estão apelando demais, né? Algumas coisas não são muito naturais, assim, o desenvolvimento de algumas cenas para mostrar ela sem roupas, por exemplo, e tal, né? Então essas coisas, vamos dizer que são mesmo alguns exageros, né? E, enfim, não torna ruim, mas eu acho que se fosse mais nessa direção, a T'Pol ia perder a essência, assim, de um personagem que você ia achar realmente legal, ia ficar somente pelo apelo sexual, né? É o que eu penso. Eu tô tentando me policiar no sentido de não ficar defendendo, porque eu sou meio tendencioso mesmo ao defendê-la, sabe? Então eu tô tentando não ser tendencioso, mas pra mim é tudo muito legal, é tudo muito humano, vamos dizer assim, sabe? É tudo muito natural que possa acontecer, como aconteceu no enredo, entendeu? É natural, pode acontecer, ela pode ficar viciada, ela é um ser vivo. Não, mas eu também procuro olhar por esse lado, que ao mesmo tempo, tudo na trama é explicado, assim, e não é explicado de uma forma imbecil, né? É algo que, dentro daquela coisa toda, da substância, da expansão, que tem, eles precisam do Trillium D, porque senão as anomalias que tem no espaço ali vão acabar com a nave e tal. E a T'Pol, ela é vulcana, e a fisiologia dos vulcanos sempre foi diferente, bem diferente dos humanos. Então eu acho que, de certa forma, até que eles conseguiram fazer que não ficasse imbecil, só poderia ter sido uma porcaria, né? E não foi, né? Mas na minha opinião, assim como eu vejo que outras pessoas também pensam, né, talvez pudesse só ter feito um pouco menos essa coisa de ficar colocando tanto a T'Pol como a drogada, ou então toda hora querendo, sei lá, sexo, né? Uma coisa que... exagerado, né? Dar uma... Não, concordo, sim. Não vou dizer que não. Houve, sim, passou talvez um pouco dos limites, mas com o intuito realmente, como você já mesmo explicou, né? De chamar a audiência, enfim, né? Assim, eu só não vou reclamar das cenas de nudez e delas de uma pesada. Aí, ó. É normal. Eu tô até quietinho aqui pra não reclamar de nada, não. Vocês lembram na primeira temporada, no episódio Fusion, que aparece lá os antepassados do Cyborg lá? aí eles aparecem e ficam enchendo o saco já com o sentimento. Ali eles exploram de uma maneira tranquila essa parte mais humana, entendeu? Sem apelar pra droga e pra sexo. Eu tenho mantido nessa linha, entendeu? Não, mas... Diminuindo a roupa, logicamente. Acho que não tem problema. Mas você lembrou de um episódio importantíssimo em se tratando de T'Pol. Vamos dizer que esse é o primeiro episódio realmente centrado na T'Pol, assim, pelo que eu me lembro. Eu detesto aqueles vulcanos, tá? Tem que pegar ela, não gostei dele. Ah, os emocionais? É. Ah, mas tipo, eu achei legal, cara, a ideia dos vulcanos emocionais, assim. Não, eu não gosto do cara porque, assim, a T'Pol se tornou algo meu, entendeu? E aí... ele fez... vai dar briga aí só com... Só o trip que eu aceito, entendeu? Eu concordo plenamente com isso. Você me entende, né, Antônio? Eu também não gosto daqueles caras e eu ia pegar esses caras de pau, meu. Filho da puta aquele cara, sacana. Eu não gosto daquele vulcano safado aí. Qual que era esse episódio? Cyborg Jr. Vou chamar ele de Cyborg Jr. Cyborg já. Pode crer. Qual esse aí, esse episódio? Esse é uma Fusion. Fusion. É, ele é da primeira temporada, ele é um dos primeiros ali, acho que é o 11º, alguma coisa, eu não lembro agora. 17º. 17º. São os vulcanos que pitam numa nave, né, e que estão explorando o lado emocional também, pondo pra fora e tal. É um episódio bem legal também, porque tem aquela trama também do outro vulcano lá, que o pai tá morrendo, vocês lembram disso? Não, e ele, o pai dele e ele não se falam mais, né? Isso. Eu acho que ali é até uma conotação meio, vamos dizer, uma metáfora para a homossexualidade, vamos dizer assim. Ah, ele não me aceita como eu sou e tal, sabe aquela exatamente, coisa? Exatamente, exatamente, tem isso sim. E ao mesmo tempo o episódio é como se fosse uma metáfora para o HIV, né? Porque a T'Pol, ela... Não esse episódio, tô me confundindo. No próximo episódio que lida com as consequências disso, né? Que é aquele estigma, é estigma, né? Que mostra que a T'Pol, ela adquiriu uma doença por conta desse mind meld mal feito lá por esse vulcano safado. Síndrome de Tipanar. Tipanar, isso. Síndrome de Panar. É, então quer dizer, eu acho que é legal quando eles exploram as emoções dos vulcanos nesses episódios, porque servem como metáforas para questões sérias sociais a serem discutidas, né? Sem dúvida nenhuma. Que é uma coisa que é uma tradição de Star Trek, né, cara? Então, por isso que eu aceito vulcanos emocionais nesse episódio, porque, porra, a história foi muito bem contada, né, cara? Foi. Eu acho que, e na minha opinião, até esse Fusion é um dos primeiros episódios clássicos da Enterprise. Aqueles, vamos colocar, tá entre os melhores, assim, na minha opinião, da série Enterprise, né? Apesar da raiva que a gente fica dos vulcanos. Mas ele só é bom por causa disso, né? Se ele não gera em vocês um sentimento, né? Uma aversão, né, cara? Então, acho que foi muito bem feito, assim. Eu gosto bastante. É, tipo, ficar mexendo no parquinho ali, tá ligado? Pessoal, já que a gente tá falando de episódios já... Deixa então, Valdomir, eles falaram como é que eles tiveram o primeiro contato com Enterprise. Deixa eu falar que eu não falei. As primeiras vezes que eu vi Enterprise, eu achei uma merda. Não, sério, é bem aquelas coisas do mimimi que você falou lá, sabe? Como é que, porra, a gente tem um Jornada nas Estrelas original, depois a gente tem um puta de uma nova geração fudido pra cacete que discute temas profundos, e vem essa porra aí quebrar essa tradição. Então, os primeiros episódios que eu vi, eu não vi do início, né? Eu vi na TV a cabo, eu vi alguns episódios esporádicos, eu achava uma droga. A única coisa que realmente me chamava a atenção era a T'Pol. Aí eu assistia pra ver a T'Pol. Eu adoro Enterprise. Desculpa. Eu devo ser o único fã que gosta de Enterprise, mesmo que todos... Não, espera aí, deixa eu concluir agora. Aí eu assistia pra ver a T'Pol. E fui assistindo e comecei a ver que existia esse fundo também, gene hendeboriano, vamos chamar assim, né, que é de discutir assuntos sérios também, enfim, falar de psicologia, falar de sociologia, falar de antropologia, como você falou, é uma tradição de jornada, né, e eu vi que na Enterprise aos poucos isso foi aparecendo também, entendeu? E comecei a gostar, aí comecei a ter interesse e gravei todos os episódios e vi na sequência. E aí me apaixonei por Enterprise também, eu sou apaixonado por Enterprise, sim. além de ser apaixonado pela Tepo. Ah, sim. Não, eu também, cara. Eu acho muito injusto quando tem gente que fala que é ruim, cara. Na minha opinião, quem fala que Enterprise é ruim não assistiu propriamente, assim. Acho que viu, sei lá, alguns episódios e tá julgando meio... Eu acho muito contrassenso. Não é, cara. Sabe? Toda a série de Star Trek tem vários episódios merdas, cara. Tem vários episódios merdas na nova geração, na série clássica, isso, na Deep Space Nine, na Voyager, sabe? E até eu acho que Enterprise... Tem muitos episódios assim medianos, não muitos, mas tem uma boa quantidade de episódios medianos, né? Mas difícil você achar um episódio merda em Enterprise, assim. É difícil, cara. Eu não considero, acho que nenhum realmente ruim de verdade, assim. Por exemplo, na nova geração tem episódios que você vomita, né, cara? Na série clássica também, nas outras séries também, entendeu? Então, não, você tem que pegar ela do início pra você entender o desenvolvimento dela toda, né? E aí você consegue entender e consegue gostar, entendeu? Agora, se você pegar episódios esporádicos, até porque ela tem uma sequência de enredo, né? Ela não é que nem a série original, por exemplo, que não necessariamente tem uma sequência de enredo, né? Na Enterprise, não. Eles estão contando uma história. A história de como tudo começou, na verdade, né? Sim. E os atores são todos muito bons, né, cara? Pelo menos a maioria, né? Muito. Eu discordo profundamente. Outro dia eu estava conversando numa feira aí que eu fui... uma fã também, falando que a Juliane Blolock era linda, etc, que a T-Paul é linda e tal, mas que uma atrizinha medíocre. Puta, eu queria bater nessa mulher. Eu queria matar essa mulher. Porque, como você falou, todos eles são bons atores, cara, na minha opinião, pelo menos, né? Não, eu só acho que, sei lá, o Mayweather não é muito explorado, eu acho que ele é um ator meio sem carisma, assim. Mas o restante do elenco principal, puta, eu acho todos eles... Cara, eu acho eles muito bons mesmo, assim, cara. Talvez, sei lá, é um dos melhores elencos de Star Trek, assim, cara. O conjunto, assim, sabe? Eu acho... O que me chamou a atenção pra Enterprise foi quando eles anunciaram o Scott Bakula como capitão. Falei, caralho, porque eu gosto pra caramba dele, né? Ele é bom pra caramba. Então, eu gosto dele desde a época que ele era o protagonista do Quantum Leap, né? Eu particularmente, eu ouvia falar de Quantum Leap, eu lia revistas que falavam de Quantum Leap, mas eu nunca tinha assistido. Então, eu conheci o Bakula como o Archer mesmo, digamos, né? Então, eu não tive aquela coisa que nem outros fãs que diziam, ah, mas eu vejo esse capitão, eu só vejo o cara do Quantum Leap. Pra mim, não. Pra mim, ele era o Archer. Então, pra mim, isso aí. Eu já conheci ele antes e pra mim foi tranquilo. Puta, eu gosto pra caramba da interpretação dele como Archer. Não, ele é um capitão muito foda, cara. Apesar de que ele faz umas burradas no começo, assim, em outras oportunidades, mas... Isso aí depende do roteirista, isso acontece nas outras séries também. Eu acho ele um... Eu acho que pra você ser capitão, você tem que ser um ator que chega e assim como um capitão em qualquer lugar na vida real, um líder, tem que tomar atenção pra ele, mesmo que ele não esteja, por exemplo, sendo o ponto principal do assunto, ele tem que ser o ponto principal da atenção, né, cara? O líder, ele mostra, demonstra isso. E capitão tem que ser assim, você vê ele numa cena, você vê o Archer e espera que o Archer vai resolver o problema. Não, o Archer é fodão, cara. Archer é um puta capitão. E ele faz caca também, vocês têm que considerar o seguinte, nem existia a federação ainda, cara. As regras da federação foram criadas em cima do que eles fizeram, das coisas que aconteciam com eles, inclusive. Sim. Então algumas cagadas que ele faz, vamos dizer assim, como capitão, como personagem mesmo que ele faz, é porque não existiam diretrizes ainda, né? A primeira diretriz foi criada posteriormente, inclusive. Existia uma semente do que seria a nova diretriz, mas não era uma diretriz realmente, né? Então ele faz algumas caquinhas, sim, realmente. Mas eu acho que é do roteiro, é assim que aconteceu, né? Foi você, Gil, que falou que boca? É. A boca dela? Sim. A boca da T-Paul? Isso. A boca dela é maravilhosa. Ô Antônio, por favor. Oi. Cara, Antônio, discorra sobre a boca da T-Paul, por favor. Passa as horas. Não, a boca da T-Paul é um sonho, cara. Eu mergulhava ali e não saía nunca mais, cara. Eu queria morrer ali, entendeu? Eu queria morrer ali. A boca dela, sem querer ser assim... pretencioso, eu tive uma namorada que tinha uma boca muito parecida. Ah, cara, você comentou num dos seus posts, eu lembro que você falou isso aí. Foi. Depois que eu me separei, já era velhinho, assim, tudo, eu tive uma namorada, que era uma mulher muito bonita, E ela tinha uma boca carnuda, obviamente que não chega aos pés da T'Pol, mas era muito parecido. Então a boca da T'Pol me faz lembrar a boca dessa pessoa, entende? Olha aí. É um outro motivo, né? Mais um. A boca da T'Pol é um negócio, assim, de Deus, velho. É. Realmente. Ai, caramba. Não tenho mais palavras pra falar mais não, nada. Não, velho. Mas, ó, você sabe que eu tava dando uma olhada em umas informações da Jolene Blaylock, cara, e ela falando que quando ela era criança, ela se achava muito esquisitinha, assim, e que todos, sei lá, os amiguinhos dela achavam também. Tipo, eles não achavam ela bonita. Ela não se considerava e ninguém achava ela bonita quando ela era criança, né? Ela se sentia o patinho feio, assim, cara. Agora, você fica imaginando, né, aqueles mesmos moleques que ignoraram ela anos depois, né, meu? Nossa, eu pegava minha cabeça e batia na parede. Cara, a gente tava falando de episódio e aí a gente comentou em off ali do um episódio do Universo Espelho. Os dois episódios, né? Os episódios que passam no Universo Espelho, eu acho que são os melhores visuais da T'Pol, cara. Ah, eu acho que ela fica muito bem com o cabelo comprido. Ela fica mais sexy, né, cara? Mas... Essa mulher ficava boa até fazendo uma Deltana, velho. Até careca. É que no In The Dark, ela... O uniforme dela é em duas peças sempre, né? Assim, é um topzinho fenomenal. Aquele umbiguinho lá, foi assim, meu Deus do céu, né? Nossa, verdade. Olha, as ouvintes vão falar, nossa, são dois podcasts parado seguidos, né? Que o assunto é só pra homem, né? Não, mas ó, vamos botar a gente. Ela com uniformezinho. É, né, meu? Ah, ela com uniformezinho série clássica também é bacana de azul. Nossa, também. Ah, é. Ricardo, eu pensei nesse lance aí de que ficou tipo uma sequência, né? Quem conheceu agora o Sessão 31, né? Desde o podcast anterior, pensa que é só isso, né, cara? Um bando de nerd punheteiro falando só das gostosas. Né? A gente falou de Balde, que era das Orianas, agora estamos falando de T'Pol com um biguinho de fora. Dia 7 de 9 que nos aguarde. É, opa! Aí, Gil, você acabou de dar uma ideia aí, meu, pro futuro, hein? Quem sabe não faz uma sequência, Valdomiro, já que estamos nessa linha, vamos que vamos, mano. Não, mas aí. Tem que surpreender os ouvintes, tem que surpreender, né? Vamos mudar. Posso falar até da Up Goldberg. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho, já demonstrei, já falei da minha paixão pela T'Pol, que é uma coisa atípica e diferente. Mas como corpo escultural, de beleza, de se olhar e etc., a Seven tem um corpo perfeito, hein, meu? Vamos ser sinceros. Não, e outra, como é que chama? A Jeri Ryan, ela é uma atriz melhor ainda, ela é uma puta atriz, cara. Né? Verdade. Ela é foda, né? Ela é foda mesmo, ela segura... Ela é puta atriz. Atriz boa. Cara. Mas enfim, um dia, né? Quem sabe? Tá anotado aqui, Gil, tá anotado aqui a sugestão. A sugestão. Mas ó, vamos continuar. Eu tava querendo. A gente falou sobre o Fusion, a gente até se adiantou falando de outros episódios mais pra frente. Mas eu tava querendo meio que, tipo, cronologicamente, analisar, sei lá, lembrar desses principais momentos da personagem, assim, né? Que eu acho que é interessante, porque nesse Fusion, então, a gente tem esse lance aí de que, enfim, ela é praticamente estuprada mentalmente, vamos dizer, né? Que é o que acontece, né? Com ela mental lá com o Cyborg Jr., né? Como isso. Bem disse aí o Gil. Então, cara, eu acho que o quê? Depois disso, o que a gente pode lembrar aqui? Ah, eu acho que tem um antes, que eles já começam a trabalhar a relação dela com o Tucker, eu acho que antes desse episódio até. Não tem um que tem relacionado ao noivado dela? Ou é na segunda temporada? Mais pra frente. E daí, isso é na quarta temporada já, quando eles vão pra Vulcano lá, e daí... Não, mas antes de rolar, quando ela recebe a notícia, lembra? Notícia? Ela fica meio abaladinha. Tá me surgindo alguma coisa na cabeça, mas eu não tô lembrando. Você tem razão, alguma coisa nessa linha, sim. Ó, na primeira temporada, tipo, não rola um affair deles, rola só um approach, tá ligado? Caramba, eu não tô lembrado... Eu não lembro, mas tem sim. Agora vai ficar difícil. Eu não, Enfim, quem sabe a gente conversando a gente lembra. A questão é, enfim, a gente falou sobre o lance do Fusion aí, né? Aí depois, cara... Mas eu lembro de um episódio também, cara. Aquele... Da primeira temporada. Ele é até um dos primeiros, né? O quarto episódio, né? O Strange New World, né? Que eles estão numa caverna lá e que a T'Pol acaba... O que acontece, cara? Eu lembro que ela é dominada por alguma atividade, uma toxina. Não. a toxina atinge todos menos ela. Ah, menos ela, isso. Menos ela. E ela fica, ela tenta ficar no controle. E todo mundo acha que ela está querendo, enfim, tomar conta de todo mundo, enfim, dominar todo mundo, ou dominar a nave, ou tomar conta da nave, alguma coisa. Eles estão presos numa caverna e eles começam a ter alucinações. E ela é a única que tem resistência para não ter essas alucinações. Ah, isso mesmo. Eu nem lembrava. Verdade. Ó, muito importante, cara. Um episódio muito importante. Um dos primeiros também, sétimo episódio. É, eu acho que esse deve ser o primeiro grande clássico, talvez, de Enterprise, né? Acho que mais do que Fusion, até. Que é o The Andorian Incident, né? A primeira aparição dos Andorians, dos Andorianos, né? Na série. Ah, tá. E a estreia do Shran, enfim. É um episódio, cara, que é clássico de Enterprise, né? E eles vão lá no monastério, né? Isso, o monastério de Pijem, né? Uhum. Que fica... Eu não sei se ele fica numa lua. Acho que ele fica numa lua, não é isso? Não lembro agora. É, de vulcão. Eu não sei se é um planeta ou uma lua, mas... Esse monastério era tido como um lugar de meditação e etc. Só que ele, na verdade, ele era um observatório dos andorianos, né? Ah, eu tô vendo aqui agora, eu não lembrava. É um planeta perto de Andória, né? Um planeta vulcano, assim, que pertence aos vulcanos, né? Pelo que eu lembro, eu acho, né? Não tô vendo aqui agora. Mas, enfim, esse episódio é bem foda porque ele já mostra a hipocrisia dos vulcanos nesse período, né? Exatamente. E isso meio que é uma coisa que a T'Pol não esperava. E é muito foda. Esse episódio é muito foda, né, cara? Isso é uma coisa. Então, você vê como os vulcanos, de uma forma geral, eles têm sentimentos. Pelo menos na Enterprise, sempre eles têm sentimentos. Porque querer dominar, querer ter raiva dos outros, dos andorianos, etc., isso é sentimento. Quer dizer, na Enterprise é totalmente pautada por emoções dos vulcanos, né? Querer dominar os andorianos, tudo isso, são emoções, entende? É, eu acho essa conceitualização dos vulcanos em Enterprise excelente, cara. Eu acho que é uma ótima preparação pra depois, quando chega lá, 100 anos depois, na série clássica, eu acho que ali já é onde tá tudo resolvido. Aqui no século 22 é um período de transição, né? Os vulcanos são arrogantes, tem um monte de problema, né? Eles têm essa hipocrisia, essa coisa toda, né? E a T'Pol, ela fica... Como ela tá numa nave humana, né? Uma nave terráquea, então ela olha meio de longe essas coisas acontecendo e ela já vê que a parada toda é uma mentira, né? E é legal quando, mais pra frente até, ela confronta lá o embaixador Soval, né? Porque a ideia é que a T'Pol, ela foi colocada na missão aí da NX-01. Observar. É, como observadora. Aí ela não passa... Não é mais assim... pra sabotar o negócio? Não, na verdade, inicialmente ela é uma observadora pra ficar mandando informações lá pro... Ah, só certo. Que aí ela acaba tomando assim, o lado dos humanos, dos terráqueos, e ela acaba sendo a subcomandante de T'Pol, né? Uhum. Que é a primeira oficial do Archer. E isso que é lindo na história dela também. É muito interessante, assim, no começo da série, uma coisa muito boa que você vai vendo até o final da primeira temporada é como que ela e a relação dela com o Archer, como que vai se desenvolvendo a confiança entre os dois. Né? Exatamente. Isso é muito legal e a interpretação da Jolene é muito boa nessas cenas. Eu sempre gostei, cara. Ela é meio Caxias. Ela é um vulcano Caxias, vamos dizer assim, certinha, mais voltado pro lado certo, pro lado. Virtuoso das coisas, né? Como são os capitães de Enterprise. Dificilmente você vê o cara fazendo uma cagada. Ela é voltada para isso, para fazer as coisas certas, corretamente. E a hora que ela começa a ver que os vulcanos não são aquilo que ela realmente imagina, cada vez mais ela se aproxima dos humanos, né? É exatamente isso que você tá falando. É, e vamos dizer que o ápice disso, que é uma coisa muito legal que rola no final da segunda pro começo da terceira temporada ali, né? No período em que, quando o Archer, né, quando, enfim, a frota designa o Archer lá pra ir atrás do Zindi, pra saber sobre a arma que matou 7 milhões de seres terráqueos, né, aquela coisa daquele ataque terrorista, né, e tal, quando eles vão lá pro espaço, pra expansão délfica, a T'Pol decide por ela mesma que ela vai com eles, né, porque o Alto Conselho Vulcano não concorda com a decisão dela. Manda ela voltar, né? É, e aí ela fala, ó, estou me descomissionando, não faço mais parte do Alto Conselho, sei lá, não quero mais saber. E aí ela vai como uma civil na nave NX. Exatamente. Na Enterprise. Só que aí ela ainda é considerada subcomandante, né? A hierarquia continua. Então ali ela já mostra que ela tá do lado dos terráqueos, né, cara? Que ela entende o motivo deles, né? É interessante, né? Isso aí é uma evolução bacana da personagem, eu acho bem legal. É porque no começo ela fica só pra não deixar os caras fazerem merda, né? Porque ser humano só faz bosta. Né? Depois ela vai entrando na vibe, porque é aquele negócio, né, cara? Você acaba sendo aquilo com que você anda, né? Então ela acabou sendo, como é que eu posso dizer, infectada pelo mal humano, se enxerido e de atrapalhar o andamento das coisas. Não querendo defender os vulcanos, não é isso? Não, mas é legal, cara. É legal porque ela enxerga os exageros dos vulcanos e ela vê que os humanos até que são interessantes. Ela se afeiçoa, né? Ela tem uma coisa... Ah, se afeiçoa bem, viu? É, boa. O Trip... Eu Trip muito. Mas eu sempre gostei desse lance dela ser... Ela sempre foi curiosa, né? Ela é curiosa com os terráqueos, né? Ela tem essa coisa, né? É porque... É até um motivo pessoal dela, né? Tem episódios que fica claro que, assim... Ela não tá lá só pelo... Não sei se vocês concordam com essa leitura que eu fiz de alguns episódios. Ela não tá lá só porque ela foi enviada. Ela tá lá também porque ela tem interesse nos humanos. Entendeu? Exatamente. Ela gosta. Ela gosta de estar ali. Eu acho isso. Ela gosta de estar. Ela gostou de estar ali. E ela se tornou fiel àquela missão, entendeu? Os vulcanos normalmente acham os humanos inferiores, né? Normalmente encaram os humanos como seres inferiores. E ela vai aos poucos vendo que não é bem assim, né? É isso que o Valdomiro estava falando. Ela vai evoluindo no sentido de ver o lado encantador dos humanos também. E ela faz um esforço grande até, porque, por exemplo, o negócio do olfato lá com o cão do Archer, por exemplo. Pode crer. Porra, deve ser uma coisa insuportável mesmo, cara. Porque se você sente um cheiro ruim... E você tem isso aguçado, como ela tem um olfato aguçado. Pô, deve ser insuportável. Ela pega e cria lá alguma coisa para sentir menos o cheiro e tal. Quer dizer, ela se esforça realmente para se integrar com os humanos, né? Vendo-os como iguais e não como inferiores, como normalmente os vulcanos veem, né? É, e na verdade esse lance dos odores não é só do cachorro do Archer, não. Ela diz que os terráqueos, né? Os humanos têm um cheiro... Exatamente. Ela é um sacrifício, tal. O Axel, como que fala... O desodorante tá vencido. É, sei lá, né, cara? Puta. Mas eu tava até lendo que o lance da mudança do visual dela, assim, do cabelo mais natural, aquele cabelo mais humano, vamos dizer assim, né? Menos Spock, vamos dizer. Até tem a ver, o cara da maquiagem lá, se não me engano, do pessoal lá da produção, tava dizendo que é pra mostrar também que ela foi meio que incorporando um pouco dessa... De tanto que ela convive com humanos o tempo todo, ela é a única vulcana ali dentro da nave, então ela se influenciou também, até visualmente. Foi se humanizando, né? Isso, exatamente. E sem contar que quando ela... tem uma desculpa também pra tudo isso, né? Esse lance do episódio Fusion lá afetou ela. Vamos dizer que aquilo abriu as portas pras emoções, de fato, na vida dela. Né? Uh-huh. Porque depois daquilo ela realmente... Aí veio o Trillium D na terceira temporada e fudeu, obviamente, né? Mas foi gradativo. Pelo menos não foi do nada, né? O negócio foi gradativo, né? Eu me lembrei de uma discussão que a gente teve, o Valdomiro, que talvez o Gil e o Ricardo possam meter a colher na discussão que a gente teve. Não discussão, na conversa que a gente teve, de que se o Pornfar é só masculino ou é feminino também. Lembra dessa nossa conversa? Ah, a gente tava conversando também no Facebook, lá ficou um tempo. Facebook. Porque a gente lembrou que... Depois a gente viu, eu não lembrava, acho que você também não lembrava. Não, eu não sabia nem qual era o episódio, mas eu sabia que ela tinha tido aquele ataque de vontade sexual, lembra? Que ela tava na seca. Oi? Tava na seca. Mas aí nós começamos a discutir, eu e o Valdomiro, o seguinte... O lance foi o seguinte, ela voltou lá de um planeta e ela foi infectada por um vírus que desencadeou uma vontade sexual dela nela louca, como se fosse um Pornfar de um vulcano masculino. Mas na verdade foi o Pornfar, o negócio lá ativou o Pornfar, não foi isso? Eu lembro. Mas então, cara, eu tentei pesquisar isso pra caramba, mesmo em inglês, que eu leio muito pouco, mas eu tentei pesquisar isso e todas as referências do Pornfar... são a vulcanos masculinos, não se fala isso aí, porque feminino. Até os vulcanos eles são bígamos, não são? Eles podem casar até com mais de uma fêmea, só que você não vê nada estranho que uma fêmea pode ter mais de um marido. Então eles devem ter algo equivalente Mas deve ser algo um pouco mais contido, vamos dizer assim. Né? Não, mas o Vulcano Bígamo, onde isso? Acho que não. Se não me engano, não sei onde que eu li. Que isso foi mais não. Não. Ele tem mais uma, pode ter mais de uma mulher. Não, isso aí. Será que você não tá lembrando dos Denobulanos lá do Phlox? Que... Não, de Vulcano mesmo. Eu vou pesquisar isso aí. Nunca ouvi falar disso não, meu. É, eu tenho alguma coisa de universo expandido, eu posso estar maluco também. Mas enfim, a questão é, esse episódio que você tá falando é o Bounty, né, ele é da segunda temporada. Uhum. E episódio mais ou menos, né, um episódio... mas é interessante essas cenas dela querendo fazer sexo com o Phlox, né, e o Phlox fugindo dela. Eu até me expressei mal num dos posts do comentário, que eu falei que eu não queria ela assim, entendeu? Olha aí. Porque eu queria ela inteira, porque ali ela não tá inteira, né, meu? Ali ela tá louca, né? Eu queria que ela... Não, o Valdomiro, não pode ser o Bound. Não, é o Bound, é o Bounty. Bounty. É Bounty. Segunda temporada? Segunda temporada. Ah, tá. Ele é um dos últimos até. Dá uma olhada. Ah, tá. Don't you understand? É que o tema principal desse Bounty é o rapto do Archer. Isso. Porque os Klingons, ele tinha fugido dos Klingons, né? Porque teve um episódio chamado Judgment. Né? É. Em que daí o Archer vai lá pra prisão de Hurapenthe, né? Que é aquela mesma em que o Kirk e o McCoy, mais de 100 anos depois, vão ser presos também e tal, lá, uma prisão gelada e tal. E aí ele foge dos Klingons, e aí o que acontece? Os Klingons estão atrás do Archer. E aí tem um caçador de recompensas Telarita. É Telarita, um caçador de recompensas. Telarita, isso, exatamente. É. E se eu não me engano, essa é a primeira aparição de um Telarita em Enterprise, se eu não me engano. Né? Uh-huh. Eles vão participar melhor na quarta temporada ainda, que vai ser mó foda, episódios muito bons mesmo. Mas esse Bounty é um episódio que eu considero meio fraco, na verdade. Assim, eu não acho muito legal, não. Ele só não é fraco pelas cenas da Temporal Nervosinha, né? Ah, você tem a compensação, pelo menos. Quem se lembra da Savik no terceiro filme, hein? O que aconteceu ali, hein? Deu uma embarangada forte ali, né? Não, aquela não era a Savik, não. Aquela não é a Savik, não. É a Savik, porra. Não. No terceiro, não. É? No terceiro é... É a mesma personagem. É a mesma personagem, cara. Muda a atriz. Atriz. Era a Kirstie Alley. Olha quem está falando lá. E depois vira a Robin Curtis, né? Isso aí. Mas é a mesma personagem, só que ela embarangou fortemente de um filme pro outro, assim, incrível. Ah, não, é que tem o do Terra Desconhecida, né? Ah, não, ali é a Valeris. É, isso aí é Valeris. É, não. Segunda Vulcana mais maravilhosa. Você acha a Valeris bonita? Eu acho. Você não acha, Ricardo? Ah, eu prefiro a primeira Savik. Ah, Valeris. Eu acho que eu prefiro a Valeris, hein, cara. É só lembrar de Sex and the City, é só lembrar. Não, é que eu não assisti Sex and the City, aí vocês já estão pedindo demais. Porks, entre outros filmes. É mesmo, Porks. Puta merda, é verdade. Mas, ó, voltando pra T'Pol aí, rapaziada. Uh-huh. Vamos voltar pra T'Pol. É, que coisa ruim, né? Vamos voltar pra T'Pol. Nossa. Eu tô dando uma olhada aqui em uma lista de episódios. Vocês se lembram, ó, tem um episódio que é o episódio duplo Shockwave, né? Que é aquela porcaria de Guerra Fria Temporal. Falando nisso, o Antônio? Antônio e Gil, né? Porque a opinião do Ricardo eu já conheço, a gente já falou muito sobre isso já. O que vocês acham da Guerra Fria Temporal, né? A controversa Guerra Fria Temporal. Eu acho ruim, eu não acho legal. É, quer dizer, tem momentos muito legais nisso tudo, mas... A princípio eu não acho legal, porque Star Trek sempre foi pautado por uma, pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu li sempre, por uma correspondência à possibilidade de que aquilo que está acontecendo no filme, na série, seja real, aconteça um dia, possa acontecer um dia. E eu acredito que essa coisa do temporal realmente não é possível fisicamente falando, né? Existe um paradoxo de volta no tempo, essa coisa toda. Então não é uma coisa que possa acontecer. Então, a princípio, já não é legal para mim a partir daí, entendeu? Não é uma coisa verossímil de você acreditar nem que seja daqui a 1000 anos que aconteça, entendeu? Eu acho que é uma coisa que não é possível. Então já começa a pecar por aí. Eu sempre li que, por exemplo, mesmo nos episódios originais, da série original, existiam físicos trabalhando em cima da possibilidade de que aquilo que realmente acontecesse um dia. E essas viagens temporais não correspondem a uma possibilidade realmente. Então começa a partir daí. E depois eu acho que existem muitas falhas de até de continuidade, uma série de problemas com essa coisa do temporal. Então eu acho que é um ponto fraco do Enterprise isso aí. Ah, eu acho que é o principal ponto fraco de Enterprise, na minha opinião. Mas você, Gil, o que você acha? Eu acho o tema legal, mas mal explorado, entendeu? O tema é legal, mas totalmente mal explorado e o contexto da série, a série iria apresentar o começo da federação, não tinha que ficar entrando em guerra temporal. E eu achei Enterprise J uma merda. Verdade, né? Qual Enterprise? A J. É que aparece a Enterprise não, do futuro. Não, a J, Enterprise J. Isso, a J é que eu falei. Ah, J, desculpa. Foi mal. Então, o lance da... Só voltando um pouco esse assunto, né? Porque eu lembrei, porque tem um episódio aqui que é o Shockwave, né? Que é o último da primeira e o segundo da segunda temporada. Aliás, último da primeira e primeiro da segunda temporada. Em que aparece a T'Pol sendo torturada por um Sullivan. Né? Verdade. E usando torturada até com droga, né, cara? É, então, é feia, a cena é bem pesada. E eu lembro que o que eu achava legal, pelo menos isso era legal nisso, nessa porcaria toda de Guerra Fria Temporal, é que a T'Pol, ela chegava pro Archer e falava, ó, o Instituto de Ciência Vulcano, sei lá, ele já foi determinado que viagens no tempo são impossíveis. Né? É. Então é um absurdo isso que você tá falando. Ela olhava pro Archer com uma cara assim de... Sabe, nossa, que merda que ele tá falando, não existe isso, sabe? Era bem legal. Tá drogado, né? Sendo que toda a história de Star Trek, desde a série clássica, né? Ainda mais depois do filme Primeiro Contato, sei lá, toda a viagem no tempo, ela faz Star tão parte. Trek 4, né? É, também. Então, a viagem no tempo faz tão parte, assim, do que é Star Trek, né? Aí você vê os vulcanos tendo a certeza absoluta de que é impossível, né? Você vê como que a arrogância deles naquele período é tão grande mesmo, né, cara? Uhum. É bem legal isso. Ah, mas uma coisa muito importante. Tem um episódio da segunda temporada que é o The Seventh, né? E o The Seventh é um episódio que eu nem gosto muito, assim. Mas ele é um episódio pesado. Eu acho legal que ele é denso, né? Porque ele mostra que a T'Pol, anos atrás, ela foi uma agente do Ministério de Segurança de Vulcano. E ela, na época, ela foi atrás de uns vulcanos renegados lá, e ela teve que matar um cara, um desses vulcanos, né, porque ela era essa agente, e isso deixou ela traumatizada, e ela passou por um procedimento em que essas memórias foram apagadas, né, e esse episódio mostra que isso aí deixou ela meio, né, meio perturbada, né, quando ela descobre, quando essas memórias vêm à tona novamente. Vocês lembram desse episódio? Sim. Ela inclusive deixou escapar um desses renegados e ela pede pro Archer acompanhar ela pra capturar esse cara, não é isso? Isso, exatamente. E aí no final é interessante que até tem a possibilidade dela apagar a memória novamente, só que ela fala, não, eu vou, sei lá, ela decide ficar com isso, ela quer lidar com o problema, né? Então é legal que fica essa coisa. Porque essas memórias causavam um trauma nela, por isso que apagaram, né? É, apagaram porque ela passou por um procedimento lá que é meio que um procedimento escondido, né? E aí dessa vez ela falou, não, eu vou lidar com isso e deixa quieto, né? E essa questão dela ter sido uma agente do Ministério de Segurança vai voltar mais tarde, né? Na quarta temporada a gente tem essa citação novamente, assim. Aparece um personagem... Não, só ia comentar que esse episódio eles exploram bastante também o relacionamento dela com o Archer, né? Sim, é verdade. O Archer acaba sendo a personagem central do episódio quanto ela, se não me engano. E uma coisa legal também, além disso que você falou, é que daí vai estreitando cada vez mais a cumplicidade entre ela e o Archer, né? Porque, digamos assim, que na primeira temporada ainda existia uma tensão sexual entre os dois. Tem até um episódio lá que é aquele... Acho que é Night in Sick Bay, né? Passa na enfermaria. Praticamente, se fosse uma série adulta, ia rolar um menejo e uma zoofilia ali com o Portos junto, né? Ô, louco! Foi errado do Portos, cara. Ô, louco! Inclusive, um dos meus posts, Valdomiro, que é o Archer beijando a T'Pol, lá da série T'Pol... Isso, é verdade. Em casa, fala exatamente isso, que aquele beijo nunca existiu. É, nunca existiu. Aquele beijo foi um sonho do Archer, né? É que nem, por exemplo, tem um beijo que ela deu No Reed and Malcolm, que também não existiu. Ah, não. No Reed, perdão, quando o Reed tá alucinando lá com ela, não é? Isso, exatamente, ele tá alucinando. Tá lá naquele episódio de Chateau Pod 1, né? Que é foda. Primeira temporada. Isso, isso. Mas, enfim, o que eu ia comentar é o seguinte. Na primeira temporada, a gente tinha uma tensão sexual entre o Archer e ela, assim. Até mais do que entre ela e o Trip, vamos dizer. É tudo, verdade. Mas era uma coisa sutil, nunca foi nada escancarado. O legal é que depois, né, já na segunda temporada, é uma relação de amizade ou até paternal. É legal que vai ficando essa coisa da cumplicidade que eles têm, né? E nesse episódio The Seventh, isso fica muito evidente, porque o Archer, ele tá do lado dela ali, naquele trauma todo que ela tá passando, que ela, enfim, essas memórias vindo à tona, né? Então, é bacana... Ele faz algum tipo de elo mental com ela, porque eu não lembro desse episódio. Não, da Enterprise, a T'Pol só faz elo mental mesmo com a Hoshi, né? No episódio, acho que é Affliction. Nessa época que se passa Enterprise, o elo mental era um tabu. Era tabu, eu lembro. Porque, tanto é que é por isso que ela pegou a síndrome de Panhard. Exatamente. Isso mesmo. Ela foi curada da síndrome de Panhard bem lá pra frente pela T'Pol. Pela futura chefe, né? Exatamente. Ah, putz, Antônio, você acabou de lembrar de uma coisa, aliás, que me trouxe, que me fez lembrar de uma que eu ia comentar no começo do podcast e esqueci. É o lance da conceitualização do personagem, tipo, porque assim, quando foi a ideia de criarem o personagem, inicialmente era pra ser a T'Pol, lá da série clássica. Lá, exatamente, eu já li isso, sim. E aí, por questão de direitos autorais, né, essa parada toda de que às vezes os caras não podem repetir o mesmo personagem, mudaram pra T'Pol e, enfim, não é, a partir ainda daí não bem, é... Né? Não sei dizer. Uma deusa viraria uma véia baranga. Não, mas porra, 100 anos antes ia ser uma véia baranga, cara. Imagina você falar assim, caraca, ela ficou assim, velho. De dar dó, né, cara? E outra coisa interessante é a idade, né? A gente não sabe a idade da T'Pol. Sabe? Não, sabe. Ela falou uma vez, eu li alguma vez, que ela falou que ela tinha 67. Hã? Ela nasceu em 2087. Ela tem 62 anos quando começa a série, mais ou menos, 62, por ali, né? Né? Isso. É isso, tá certo, porque a gente sabe quando ela nasceu, né? É que o que o Antônio quer dizer é o seguinte, faz sentido, que assim, no comecinho da série era um mistério, não se sabia a idade dela mesmo, né? Ela não revela, o Trip quer saber, ela não fala. É verdade, tem episódio que o Trip fica perguntando e ela não fala. Aí mais tarde, eu acho que lá pra segunda ou terceira temporada, eu não me lembro agora, que daí é dito, ela fala, não lembro agora. Que aí o ano passa-se, qual que é o ano que ela nasceu, né? Não é isso? 2087 ela nasceu. É, enfim, aí a partir daí a gente fica sabendo. Dia 25 de fevereiro, não, brincando. É uma sessentinha enxuta, vamos dizer. Opa! Então, mas é que elas vivem um pouco mais, as vulcanas, né? Isso. Agora, uma coisa que eu queria lembrar, já que a gente tá falando meio que tentando seguir uma linha aí. No final da temporada, da segunda temporada, tem um episódio, não no final, o último episódio, mas um dos episódios finais, não, tô falando merda aqui, é o 15º episódio, é o Ceasefire, que é um episódio excelente sobre a treta dos andorianos com os vulcanos mais uma vez, né, que é muito foda, que começa que o Capitão Archer, a T'Pol e o Embaixador Soval estão numa, eles estão no Shuttlecraft, né, indo pra um planeta lá e eles acabam caindo onde tem uma disputa territorial. Né? Eu acho que é porque eles querem levar o Soval pra tentar resolver o conflito, eu não lembro agora. Né? Exatamente, é isso mesmo. Qual episódio que é esse? É o Ceasefire, é o 15º da segunda temporada. Ah tá, confundi com o Shadows of Pigeon. Não, o Pigeon a gente esqueceu de comentar, hein, Ju, é verdade. O Shadows of Pigeon, ele é um episódio que não é tão bom, na minha opinião, mas ele trata da questão, mais uma vez, aí dos andorianos com os vulcanos. Né, a T'Pol e o Archer ficam presos no planeta lá. Só que esse aí é da primeira temporada, né? O Shadows of Pigeon, não é? É a primeira. Né? É, da primeira. E esse aí é aquele episódio que uma vez eu comentei que eu achei meio vergonhoso, meio cena apelativa desnecessária. Lembra que o Archer e ela caem no chão, e aí pra se livrar, o Archer fica... ele vai virar assim de frente pra ela, tem uma hora que a cara dele cai direto nos peitos dela. Eu acho que no início os caras que escreviam um enredo e tal, eles tinham pensado muito numa relação entre ela e o Archer. Eu acho que a coisa foi mudando, viu, meu? Porque no início era muito isso, né? E a gente ficava até torcendo para que acontecesse. Pelo menos eu ficava torcendo para que acontecesse a relação entre os dois, né? Porque pelo menos o Archer era um cara bacana, não aquele Zé Ruela daquele vulcano, né? Então... marido dela? Não o marido dela. Aquele lá que abusou dela lá no filme. Ah, tá, o Cyborg Jr. lá. Cyborg Jr., né? Cyborg Jr. Não, eles fazem um par bonito, né, cara? O Archer e a T'Pol fazem um par bonito, cara. Mais até do que o Trip com ela. Não, mas eu acho melhor que seja o Trip, cara. Porque... É. Sabe por quê? Porque... Eu achava melhor que seja ele, que fosse ele. É. Seria legal se fosse o meio Eater, a gente ia saber quem é, são os pais do Tuvok. Ah, porra! Ou pelo menos os avós, né? É. Essa é foda. Sacanagem. Pô, tem um episódio também agora, eu não sei se eu tô cortando, eu tô atrapalhando, né, Valdomir? Não, cara, pode falar. Não tem aquele episódio que aparecem o filho da T'Pol com o Trip. Ah, não, mas esse aí é muito lá pra frente. Vamos deixar pra daqui a pouco. Ah, isso aí, então vai. Porque isso aí é vai. Quarta temporada, né? Affirmative. Vamos pular já. Vamos começar a falar então da terceira temporada, né? A gente já falou bastante no começo, então só pra reiterar aí, né? Então a gente tem a T'Pol na nave, meio que uma renegada. Ela saiu lá do... Não é mais aquela observadora ali mesmo, né? Já na terceira temporada, né? A gente já começa no episódio de Expanse, né? Que é o primeiro. Não, o The Expanse é o último da segunda, né? Onde começa essa treta do Zind e tal. Ah, do arco Zind. The Zind é o primeiro da terceira. Isso, The Zind é o primeiro da terceira, exatamente, né? Então no The Expanse é onde... A T'Pol decide ficar na nave, não é isso? Ela decide ficar na Enterprise e ignora as ordens do Soval e tal, né? E quando começa a terceira temporada, o visual dela muda, né? O primeiro episódio a gente já tem o visual dela daquela forma, mais que tá mais legal, né? O cabelo, muito. Tudo mais legal, né, cara? Uhum. Então ela tem uma série de uniformes que ela passa a usar e tal, fica mais atraente também, assim, visualmente, né? E uma coisa que eu queria lembrar é a seguinte, com essa parada toda dela ficar do lado da frota estelar, quando chega no começo da quarta temporada, ela já é oficial da frota mesmo, né? Vocês lembram disso? Que daí eles comissionam ela como oficial mesmo, tanto é que ela já usa aquele patch no braço assim que tem lá da NX-01 e tal, ela realmente já tá como uma oficial ali. Né? Exatamente. O que acaba oficializando também na franquia, ou seja, cronologicamente, o primeiro Vulcano na Frota Estelar não era o Spock que a gente pensava antes, né? Acaba sendo a T'Pol. Exatamente. E isso. Até o título Star Trek vai no começo da série. Ah, sim. A partir da terceira temporada. Bem lembrado, Gil. Bem lembrado. Que ficava só como é que é? Desculpa, eu não ouvi o que o Gil falou. Desculpa. Que quando começa a terceira temporada, o título Star Trek volta. Ah, tá. Porque antes era só Enterprise, né? É, isso aí. Essas são todas jogadas de marketing, né? A terceira temporada ela foi meio que concebida pra ser... um reinício, né? Parece um reinício, assim. A principal parada é o quê? O arco Zind, que é onde a série se torna serializada de verdade. Onde cada episódio continua um a partir do outro, assim, né? Apesar que tem alguns exemplos ali que funcionam um pouco separados, mas todos eles servem ao arco Zind, né? Ou seja, a terceira temporada é uma história só, vamos dizer assim. Uma história focada nela, né? E isso fazia com que você tivesse que acompanhar mesmo para entender o que estava acontecendo. É, decisão dos produtores para tentar salvar a série que estava com a audiência baixa. E aí a gente tem esse reflexo no visual da T'Pol, a gente tem esse reflexo na série ficar mais violenta, o Capitão Archer toma decisões extremamente questionáveis, a série ela fica meio esquisita, na verdade. Apesar de que eu considero os episódios, vários episódios que tem nela são muito, mas muito bons, assim. Né? Só que eu acho que essa temporada ela é a que mais se distancia do conceito principal de Star Trek, assim, cara. É onde fica realmente meio fora, né? É, o lado explorador fica de lado, né? É, exatamente, o lado explorador fica de lado, vira vingança, né, cara? Aquela coisa, enfim, né? E é isso, a T'Pol, a gente tem aí o episódio que a gente até fez um podcast, né, Ricardo? Que é o Impulse, né? Uhum. Aquele episódio em que ela sucumbe, que ela é exposta ao Trillium D pela primeira vez, né? É isso. E isso... Os vulcanos zumbi. É isso. Episódio bem legal. Bom, vocês lembram, né? O Gil e sim, Arthur, claro. É bem, bem bacana. Mas tem esse lance de que mostra, enfim, vai levar a consequência que a gente já discutiu sobre ela ficar viciada nessa substância mais tarde, né? E é isso, cara. Terceira temporada a gente tem, acho que como mais destaque, tem o episódio Harbinger. Né, que é aquele episódio conhecido por ser o episódio em que ela e o Trip fazem sexo, ela fica nua praticamente no episódio. Sensacional. Sensacional. O que vocês têm a comentar sobre Harbinger? Sensacional. Sensacional. Mas eu vou falar sensacional também. Aí, falta só eu, né? Sensacional. É, mas esse é aquele que aparece o ela nua de costas, né? Isso. É, ela deixa cair o Robin, né? É. Eu tava vendo que na Inglaterra, esse episódio ele era cortado diferente nessa cena. Porque pra aparecer menos da bunda dela, era tipo uma censura que teve. Se eu não me engano, era isso, né? Que rolou lá. Entendeu? Que merda, hein? Na época. Que merda ser inglês, né? petição dos trackers ingleses. Queremos ver a bunda da T'Pol. Cortaram o negócio. Ah. Esse episódio tem muita história acontecendo, né? Tem uns 3, 4 arcos ao mesmo tempo, mas não adianta, né? Não tem como não lembrar da parte do trip da T'Pol, né? Tem? Tem outra história? É, eu não lembro mais nada. Sei que eu tá rolando mais alguma coisa. Eu acho esse episódio divertidíssimo, assim. A parte menos interessante é a história principal, vamos dizer. Mas é muito legal. Tipo, tem uma hora que assim, o Trip, ele tá se envolvendo, assim, com uma Mako, né? Com uma morena Mako lá, mó linda, né? E aí, tem uma hora que ela tá, a T'Pol tá fazendo massagem nessa Mako, porque acho que ela sofreu um ferimento, não lembro o que é agora. Aí a T'Pol, tipo, na hora que a Mako fala que tá meio, não sei, dá a entender que tá interessada no Trip, a T'Pol aperta com mais força o ombro dela, assim, tipo, meio com ciúme, cara. Dá uma pinça neural, me morreu a cara, então, né? Cara, mas é bem, tipo, rola um triângulo amoroso, cara, é bem legal essa... É um momento da série que é legal, cara. Apesar, né, a gente fala dos exageros, mas... cara, esse episódio é bem legal, Harbinger. Depois disso, eu queria comentar sobre o episódio Azati Prime, né? Esse episódio Azati Prime, ele tem várias... É nele, se eu não me engano, né, que é revelado que ela é viciada no Trillium D. Né, que ela tá viciada, assim, no sentido de que ela tá indo lá pegar escondido, né? No... Sintetizar e injetar. É isso, né? É nesse episódio? Azati Prime. Eu não Prime. Tenho certeza, mas que sim. Eu acho que eu lembro que no Azati Prime que mostra a Enterprise J, cara. É nele? Não é? Ela? Que o Daniels leva o Archer pra lá. Ah, é sim, é sim. Cara, eu só vi esse episódio uma vez, cara. Eu lembro um pouco, assim, dele, cara. É terceira temporada, o Azati? É, Azati Prime. Ele é o 15º, é isso? Deixa eu ver aqui. É o 18º. Eu sei que esse episódio ele é essencial na trama lá, porque eu lembro que esse planeta Azati Prime, acho que é um planeta, eles estavam há alguns episódios procurando, porque era lá que tava a arma Zindi, né? Se não me engano, é isso. Tava sendo construído no planeta dos Zindi aquáticos, né? Ah, tá, tô vendo uma imagem aqui, verdade. O Archer é capturado nesse episódio, não é? Ele é capturado. Ah, mas ó, eu tô vendo aqui, Gil, é verdade. É nesse episódio mesmo que o Daniels mostra imagens, né, do século 26, né? É, ele leva ele pro século 26. Ah, ele leva ele, é isso? Ele leva o Archer e aí ele dá alguma coisa pro Archer. É um medalhão. Um medalhão, né? É um medalhão que representa gerações de... Que representa as gerações de um determinado clã Zindi, né? É. E ele fala assim, ó, da Enterprise G... Tem Zindis trabalhando na tripulação. Ah, né? eu lembro disso. Que ele fala que tem muitos Zindis trabalhando na Enterprise J, né? Na Enterprise J. Isso. Que eles fazem parte da federação. Isso aí eu lembro, verdade. É, mas eu não lembrava que era nesse episódio. Então, peraí, mas eu, o que eu queria falar desse episódio é que eu acho que eu tô confundindo. Não é nele, não, que é revelado que a T'Pol tá viciada, né? Não é nele, ou é no Damage? Eu não lembro também. Não, acho que esse aqui não chega a explorar o vício da T'Pol, porque ele fica focado na guerra temporal. É isso mesmo, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Que a T'Pol, ela consulta com o Dr. Phlox, né? E ela explica o que tá acontecendo e tal. Ela explica todo o problema. Tudo, que ela realmente tá pegando lá, sintetizando o Trillium D pra ela usar como droga, né? Qual o episódio que você tá falando? É o Damage. É o 19º, tá? É logo após esse Azati Prime. Ah, tá. É, a T'Pol começa a experimentar sintomas de abstinência. Aí, ó. É isso mesmo. É, aqui é um episódio um atrás do outro, eu acabei me confundindo. Achei que era o Azati Prime. O Damage também é... Ainda segue focado na sequência mais na sequência de Azati Prime, não é? É, ele é... Não, porque é aquele negócio que a gente tava falando. Quer dizer, a terceira temporada é um na sequência do outro ali contando essa história, né? E no final da temporada aí, quando ela vai aproximando do 20º episódio, ele tá indo pro final, aí é mais ainda, porque é onde vai ser concluída praticamente... vai ser concluída a questão dos construtores das esferas, toda aquela parada, né? Então... As esferas do dragão. Mas voltando aqui pra T'Pol, é isso, né? Na terceira temporada a gente tem vários episódios com a Quat Paul em visuais diferentes, né? Lembra quando eles... Ela, tem um episódio que ela volta no tempo com o Archer, que é o, acho que é o Carpenter Street, né? Aquele que eles estão no século 21, né? Acho que elas estão... Eles estão bem no comecinho dos anos 2000, é como se fosse... É, ali, no tempo em que a série foi produzida, né? Aliás, a T-Pol de orelhinha coberta fica linda também. É verdade. Esse daí não é aquele... Carbon... Aquele que tem os reptilianos capturando humanos pra pegar os tipos... Ah, que... sim. Ah, verdade, entendi, lembrei. Tem um enfermeiro que faz o... que rapta as pessoas e as leva pra um local lá onde eles ficam deitados e tal, tirando sangue, pra os caras poderem saber os tipos de sangue humanos. É essa, esse que o Valdomiro tá falando, que eles voltam pro século XXI, o Archer dirige um carro, né? É mó barato, porque ela pergunta, você sabe dirigir esse tipo de veículo e tal, né? É uma caminhonetona que eles pegam, né? Eles roubam uma caminhonete. Pode crer. Olha, eu não lembro muita coisa dos dois. Eu lembro que tem o filho da T'Pol com o Trip. Tem filho do Archer com a... Tá, isso aí é no episódio é o E², né? Que é o E ao quadrado, né? É um episódio que a história é uma cópia de um episódio da Deep Space Nine, né? É uma cópia descarada do Children of Time, né? Que é um episódio foda. Esse episódio aí, eu não acho ele muito bom, assim, porque ele é legal. Mas como ele é uma cópia tão descarada daquele da Deep Space Nine, então ele, pra mim, ele é meio mais ou menos, assim. Como mas eu não assisti o Deep Space Nine, pra mim vale o E2, o E ao quadrado. É, como você não assistiu, né? Mas em valores de produção ele é um episódio muito bem cuidado, assim, maquiagem, enfim. É o episódio que a T'Pol parece velha, né? E nesse episódio é importante lembrar, porque assim, como ela sofreu toda aquela exposição de Trillium D, né? Que a gente já comentou aí recentemente, agora há pouco, né? E ela já tá meio que se recuperando. Acho que no E2 ela já tá, né? Já tinha, o Phlox já tava administrando lá, enfim, aqueles antídotos, não sei, né? Ela tinha parado já com a parada. E é legal quando ela se confronta com ela mais velha, que é aquela ela mais velha do universo alternativo. T'Pol em dose dupla, né? A gente quer falar. É, a T'Pol velha ainda é uma velhinha, né? Enxutinha. Até. Graça, velho. Mas então, ela fala assim pra T'Pol, isso eu me lembro perfeitamente quando ela diz assim, ó, você nunca vai se recuperar dos efeitos da sua exposição lá e tal, do problema, do lance da abertura emocional que você teve por conta da droga e tal, né? Então, quer dizer, ela velha dizendo isso é uma certeza de que isso vai ser assim pra ela também, né? Pra essa T'Pol da timeline normal. Né? Então é importante notar que depois disso ela, tipo, nunca mais vai ser a mesma, ou seja, mesmo na quarta temporada ela ainda tem esses momentos emocionais, porém em, sei lá, vamos dizer que é mais equilibrado o negócio, mas enfim, a T'Pol como personagem assumidamente vai ser uma vulcana com tendências emocionais mesmo, né? Ainda bem. É, ainda bem, diferencia dos outros, né? Então, quer dizer, eu sou, mais uma vez, vou enfatizar, tendencioso, porque eu gosto de tudo isso, entendeu? Então, para quem é purista, não, o Vulcano tem que... Não é legal. Agora, para mim que sou um apaixonado e gosto, para mim ela é perfeita em tudo. Não, sem contar que, assim, é tudo isso que a gente fala emocional, mas na verdade é tudo muito sutil, né? Não é nada. Só não é sutil por conta daquelas coisas da droga, dos episódios isso. Em que ela acaba se jogando muito pra cima do Trip, né? Que ela chega a exagerar ali, né? Mas ela tá sob influência de uma droga. É uma influência externa, né? Exatamente. Não, não é um negócio que, mesmo quando ela depois, que ela não se recupera totalmente, mas ainda assim é sutil. Né? A gente comentou no Sessão 31 anterior sobre o Bound, né, da quarta temporada, em que ela, quando dá um beijo no Trip lá, cara, aquilo ali ela fez de uma forma até meio relutante. Não é uma coisa assim, sabe, um rompante, não é uma coisa exagerada, é tudo sutil, né? Então é legal. Né? Uhum. Ela é um pouco mais emocional do que os vulcanos que a gente está acostumado a ver, né? Só que é uma coisa bem feita, com contexto, né? Não é que nem, por exemplo, que eu quero dizer o seguinte, não é que nem, por exemplo, aquela porcaria daquele Zachary Quinto fazendo o Spock que ele é emocional o tempo todo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Aquilo ali é gratuito, é completamente gratuito, não é uma droga, não é nada que está influenciando o cara. Ele simplesmente é emocional o tempo todo porque sim, sabe? É isso. Porque é ridículo. É, na minha opinião, é ridículo. É ridículo, eu concordo. Apesar de ser um bom ator, tá, mas na boa, não, aquilo ali não é Spock nem fudendo. Não, você falou tudo, o Rodomiro, porque na verdade assim, os excessos emocionais dela sempre são por alguma coisa externa que está afetando ela. Agora, essa simbiose que acaba acontecendo entre ela e os valores humanos, que ela vai se aproximando dos humanos, por exemplo, essa relação de confiança dela com o Archer, que vai se construindo através da série toda, isso envolve emoção também, confiança, entende? Ela vai pegando valores humanos, jeitos humanos, porque ela admira isso. E tudo que você admira, você absorve. E ela vai absorvendo isso. Eu acho que eu já falei aqui, vou repetir. Outro dia uma conversa sobre essa coisa do emocional em comentários aí no Facebook. Ela tem sempre esse fundo emocional, nem que seja sutil como você está falando. Mas eu acho que é também por ela admirar os humanos, de uma certa forma. Ela vai pegando uma admiração pelos humanos ao longo do tempo. Então ela vai se concedendo a si própria o direito também de ter esses tipos de sutilezas emocionais, entendeu? Sim. E eu acho que isso que é apaixonante. É, e se não fosse isso também, não ia ter esse a mais, né? Esse tempero a mais. Isso é legal, cara. Vamos entrar agora já pra acelerar um pouco aí. Vamos entrar na quarta temporada, né? Eu acho que a gente já começa essa temporada, então, com um episódio muito importante em relação a T'Pol, que é o Home. Né? Nossa. Né? Porque na terceira temporada a gente. Eu não lembro se... quando é que a T'Pol fala que ela tem já o noivo prometido lá, aquela coisa. Eu não lembro quando, acho que é no começo da série. É no começo da primeira temporada. É bem no começo, né? E daí. De Breaking Ice. Breaking the Ice, é verdade. É a primeira temporada isso aí, verdade. É, enfim, só que só na quarta temporada, né, que aparece o. Como é que chama o suposto... O proposto... Faz questão de não lembrar o nome dele. Vagabundo. Espero que tenha morrido, desgraçado. É foda. Mas enfim, é onde a T'Pol vai lá pra casar, né? Esse episódio é muito legal, cara. É muito legal, é verdade. Nossa, é legal no sentido assim... É um episódio dramático, né? Um episódio sofrido. Que ela leva o Trip pra Vulcano, não é isso? Exatamente. Ela leva o Trip pra Vulcano. E o Trip não sabe que ela vai lá pra casar com o cara, né? Pô, é sacanagem isso também, né, pô? Koss, o nome do meu. Como? Koss. Isso, exatamente. É. Não sei se é uma sacanagem, cara. Eu acho assim, ela tá fazendo aquilo pela mãe dela, tá certo? Uhum. Ela tem que fazer aquilo na concepção que ela é Caxias, a gente já falou, ela é certinha, ela tem que fazer aquilo para salvar a mãe dela, ela tá se sacrificando, ela não tá fazendo aquilo por nenhum outro motivo que não seja salvar a mãe, então é um sacrifício que ela tá fazendo. E ela quis dividir com quem ela era supostamente apaixonada esse momento de sacrifício, entendeu? Não encaro como uma sacanagem, mas não é uma coisa legal, mas ela não, quis... Não, no negócio de sacanagem, assim, imagina o sentimento do Trip, assim, caraca, você fez isso comigo, porra, sou apaixonado por você e você me leva aqui pra casa, pra você ver você casando. Levou sendo a confiança do Trip, né, cara, também, né, pô, e não na maldade, assim, né, porque, pô, vou levar alguém que eu mais confio, o cara que eu... Com certeza, né, com certeza. Não, eu tô falando, assim, mais no sentimento... Nosso, né? Pra ele, ser pra humano, ele né? Uma foda total, né, meu? Imagina, pô. Você vê a mulher que você é apaixonado e que você ama se casando com outro cara, pô. E a mulher levou você pra assistir a porra. Ela entende, mas é. Me lembrou a música do Jean Giovanni. Qual que é a música? Falamos, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ó, Valdomiro, já tem fundo musical, hein? Ô, louco, não. Esse eu me recuso. The line must be drawn here. Não, então, é legal nesse episódio aí, ó, que é que isso que o Antônio falou. Esse lance de que ela tá lá, mas na cerimônia ela tá com um olhar pesado, assim, ela não queria estar ali, né? Ela tá mortificada, ela, antes de ir pra cerimônia em si, aliás, é um outro post, uma foto de um outro post dessa minha série aí, é ela dando um beijo no Trip, antes de subir no altar. Lembra disso? Cara, eu não lembrava disso. Ela vai até o Trip, fala alguma coisa e dá um beijo nele, um beijo sofrido, um beijo... nossa, e vai pra cerimônia do casamento. Cara, esse é um episódio que dá pra falar que é um episódio bonito, assim, né, cara? Porque tem também, em paralelo, tem o Archer com a Capitã Hernandez, né? Eles desenvolvendo um romance ali. E ele tendo aquele pesar todo de ter feito coisas duvidosas no Arcos Indy, né? Ele fala que ele não queria, que ele sente mal por ter torturado e tal. Então, esse episódio é muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. É verdade. Mas pra mim fica tão marcado o que tá acontecendo lá em Vulcano, que pra mim fica em segundo plano essa coisa do Archer, sabe? Com certeza. É muito lindo, dramático, emocional o que acontece lá em Vulcano, né? A própria mãe dela chega num momento e fala pro Trip assim, se você realmente gosta dela, é apaixonado, vai lá. E ele fala assim, eu não posso fazer isso e tal. Quer dizer, são momentos dramáticos realmente, né? Sim. De muita emoção. É. Eu falei, passou desapercebido, mas eu pegava a mão do Spock também. Caraca, o cara tá o pegador, hein? Você já tá perigo aí, meu. Adoro vulcanos. A mãe da T'Pau eu não iria, mas a T'Pau lá que fez o... Ah, sim, mas a T'Pau da trilogia Vulcana aqui, da Enterprise, né? Ah, claro, é. Claro. Aqui curou a T'Pau. Sim, vamos pular, já vamos falar disso. Então agora vamos falar da trilogia Vulcana, não da trilogia em si, porque é muita coisa, vamos falar só dos momentos chaves com a T'Pol, né? Então a gente tem, por exemplo, esse lance, não só isso, né? Porque morre a mãe da T'Pol, é muito emocionante, né? Nesse episódio, porque a mãe da T'Pol, ela tá fazendo parte da resistência, né? Isso. Ela se aliou à T'Pol. Exatamente, eles têm ali aquele... Eles são os Siranitas, né? Os Siranitas. Exato. Sim, né? Que daí eles são os verdadeiros seguidores de Surak. E essa T'Pau é a T'Pau que depois vai ser a mesma da série clássica, o mesmo personagem. Vai ser a líder de Vulcano, né? E é legal esse background, né? Da T'Pau ter sido uma rebelde, né? É muito foda, é muito bom, cara. Nesse episódio, o Archer pega o karma do Surak, né? Ele pega o... Como é que chama? Chama o Karma. Ela foi uma game dele e virou presidente de Vulcano? Não é Chakra, não. É o Katra. Katra, isso. Chakra é do Shura. É. Não, mas é muito legal, porque esse lance dele ter pegado o... dele estar com o Katra do Surak nessa trilogia, por ele ter tido o Surak na mente dele, mais tarde, no episódio, eu acho que é no Affliction, né? Que ele ensina a T'Pol a fazer o elo mental na Hoshi, né? Porque a T'Pol, até então, a informação que passaram pra ela é que ela não tem capacidade pra fazer o elo mental. Por conta, sei lá, do Trillium D, daquela merda toda, do síndrome de Panar, sei lá. Então ela tem isso, parece que tinha sido feito um exame nela que ela não conseguiria, alguma coisa assim. E aí o Archer meio que ensina pra ela. Imagina, o Archer que tinha o Surak na mente dele, imagina isso, cara, que louco. Um terráqueo ensinando um vulcano a fazer um elemental, é do caralho, assim, é bem... Ah, sim. Perguntar, T'Pol era uma guerrilheira e virou presidente de Vulcano. É. Tá bom, então. É nóis. Que coisa impossível. É mais ou menos um Fidel Castro. Mais ou menos uma Dilma. Haters gonna hate. Esse episódio é que eles estão no deserto, até T'Pol e o Archer, e encontram o carinha lá que passa o Katra pro Archer, né? Porque ele tá carregando o Katra do Surak, né? E daí enfim, acaba ficando com o Archer, o Katra do Surak. Uma coisa é do caralho. Meu, essa trilogia eu já falei outras vezes que é uma. Cara, é foda. Né? Isso aí responde suas perguntas, junta tudo que você já conhecia sobre vulcanos e expande o negócio. Cara, é maravilhoso, eu acho maravilhoso. E eles acabam achando lá o artefato que o Surak tinha deixado, né? É. O Archer acaba achando, né? Que é o Kirshara, né? Kirshara. É um episódio que até é meio... É legal esse... Que tem uma pegada até meio de Indiana Jones, assim. Eles têm que pegar um artefato, né? Que vai revelar uma coisa importantíssima lá no... E, inclusive derruba, né? O conselho. Todo aquele status quo, o conselho do alto comando vulcano, tudo é derrubado, assim. Enfim, é uma quebra de paradigmas completa, assim, na sociedade. É muito foda, assim. Apesar de que não foi tão bem desenvolvido assim. Poderia ter tido mais episódios sobre isso. Mas enfim. Eu concordo. Mas de qualquer maneira, cara, é histórico, né? Uma coisa muito histórica, assim, na cronologia, sei lá, da franquia, vamos dizer, né? E a T'Pol tem momentos-chave, né? Esse lance da mãe dela morrer, é muito legal que ela chora quando a mãe dela morre, ela derrama lágrimas. Exato. Né? Cai lágrima. É muito, muito legal. Eu tenho dor de que ela tem uma filha com É, é o que a gente ia comentar logo em seguida. Vamos na verdade, ela não tem uma filha com o Trip. Tem, né, é criado um clone com o DNA dos dois. Exatamente, vamos falar disso aí. É na duologia. Você é no finalzão, né? É, vamos, é meio que a gente já tá. É porque assim, como a gente já falou de Bound, né? Fizemos um podcast sobre isso, a gente já. É, enfim, tem outras coisas legais que acontecem com ela, obviamente, mas vamos focar nesses momentos bem, bem emblemáticos, né? Que, por exemplo, agora a gente parte aí pro é o Demon e o Terra Prime, né? Que é aquela duologia, é o antepenúltimo e o penúltimo episódio da série, em que a gente tem esse clone que é feito a partir da... Qual que é o nome da menina? É uma menina, né? É uma menina. Menina isso. Que é morre menina, logo em seguida mas não, também, né? Eu não lembro o nome, chega a nomear. Sim, chegou a dar um nome pra ela, eu não lembro agora. Enfim, a questão é... É muito... Minha memória pra mim é ruim, viu, cara? Minha memória não funciona muito. Eu sou bom fisionomista, mas pra nomes eu não lembro. É, mas... Minha memória para no decote da tipo. Ai, cara, é foda. Bom, mas enfim, é um momento muito importante isso daí, né, na série, pra T'Pol, né, pra T'Pol, porque... Elizabeth. É Elizabeth, né, que... Ah, eu lembrei porque tem esse nome, Elizabeth. Elizabeth o nome da irmã do Tucker que morreu no ataque Zindi, não é? Ah, tá, isso mesmo. É esse lance aí, né? Mas é isso, então é muito emocionante quando ela se afeiçoa à criança, ela carrega ela e daí no final morre, né, cara? É bem triste. Morre, né? Depois de uns dias. Putz, cara, é... Ah, e aliás, é histórico, né? Porque esse é o primeiro híbrido humano-vulcano, que é o primeiro que prova que é possível ter um híbrido humano-vulcano, porque até então considerava-se impossível existir isso, né? É, mas os terroristas lá falam que... não sobreviveu, que não sei o quê. E mais pra frente é esclarecido que pode ter, sim, tanto que existe o Spock, né? É, não, a gente sabe, né? A gente assistindo, a gente sabe mais que os personagens, sabe mais que todo mundo, né? Ali. Mas eu acho que na própria série... Nós somos deuses nesse momento. É, nesse momento, sim. Mas na própria série fica claro que foi alguma falha no... Enfim, não sei exatamente o que foi. Que ela morreu por algum problema, mas não foi... Porque eram raças diferentes. É, nesse episódio, no final lá o Phlox diz, né, que, acho que é ele que fala, que houve uma degradação a nível molecular, né, mas por conta da clonagem, não porque isso. Não dá pra, né, enfim. Agora vamos partir pra falar aí do... Como a gente tá terminando aí, fazendo essa... lembrando sobre principais pontos da T'Pol, vamos falar do último episódio em relação a ela, né? Porque no último episódio tem várias coisas que ficam definidas sobre a personagem, né? Por exemplo, ele se passa 10 anos depois da primeira temporada, né? Quando mostra os personagens, quando eles são mostrados, se passa 10 anos depois, em 2161, porque a série começa em 2151, né? E fica estabelecido que a Enterprise NX-01 ficou durante 10 anos mesmo, né, no espaço. E que a T'Pol ficou sendo essa subcomandante por esse tempo todo. Mas a questão é que, enfim, morre o Tucker, né? Acho que o principal evento no episódio é esse, em termos de... E a gente nunca vai saber o que aconteceria, né? E o pior é que... Eu lembro que no episódio ficava estabelecido que um ano depois, mais ou menos, ali, da Elizabeth ter morrido... acabou o relacionamento deles. Eu lembro que tinha um lance assim. Não sei se eu li em algum lugar ou se estava no episódio, mas eu lembro disso. Eu não sei disso. Eu sei, assim, que fica uma interrogação do que seria o futuro do relacionamento deles pela morte dele. Mas isso que você está falando para mim é novidade. Eu não estou lembrando agora se eu li em algum lugar ou se está no episódio. Né? Mas a questão que eu lembro é que eles não estavam mais juntos, mesmo antes dele morrer, entendeu? Entendi, mas não sabia disso. Então. E daí, de qualquer maneira, foi meio triste, porque depois de tudo isso, pô, eles poderiam ter continuado juntos, né, cara? Porra, meu, era tudo que a gente esperava, né? Pô, depois da série inteira, cara. Aí você, além de eles não continuarem juntos, os caras matam o Tucker de qualquer jeito, né? Pra humanizar ainda mais, né? Ah, cara, eu achei bem caído. Eu não gostei. Isso pra mim foi frustrante, realmente, né? Eu achava que podia ter um desfecho mais diferente. Sei lá o quê. Mas, mais positivo, na verdade, né? Oi? Mais positivo pra eles. Então. Você tá falando, Valdomiro, que, na verdade, ela vira capitão depois, né? Ela vai ser capitão. Eu não lembro. Faz tempo que eu vi o último episódio, cara. Eu já assisti ele umas 3 vezes, mas eu não tô lembrado agora se no episódio é dito que ela vira capitã depois. Não, eu acho, eu li em algum lugar que ela é comissionada como capitã e é assim que tá na minha cabeça o final da coisa, entendeu? Ó, eu tô dando uma olhada aqui, informações no Memory Alpha, né? É, no Memory Alpha, então, tá dizendo que logo após, sei lá, brevemente depois da morte da filha deles, eles terminam o relacionamento. E aí depois, 6 anos depois, que é onde se passa esse episódio, o Tucker, enfim, sacrifica sua vida pra salvar o Archer, enfim, aquela merda toda que ele morre por nada, né? E antes dele morrer, eu não lembrava, mas ele e a T'Pol discutem um relacionamento pela primeira vez depois de anos. Né? E enfim, a questão é que, puta, daria pra imaginar um final bem melhor pra esse casal, né, cara? Então ficou isso aí, né? Mas eles têm cenas lindas, os dois juntos, né, cara? Tem muita coisa. A sutileza e a vamos chamar entre aspas aqui, resistência dela, e sendo às vezes sutilmente mostrando o sentimento. Isso acaba tendo cenas fortes e bonitas, né, cara? Ah, falando nisso, Antônio, sobre cenas bonitas, eu ia esquecer de falar, que eu vi aqui e me lembrei. Lembra de um episódio da terceira temporada muito foda? Esse episódio, cara, ele é excelente, ele é um clássico. Chama Similitude, né? Similitude. Que, lembra que... Primeira temporada, você tá falando? Não, terceira temporada, né? Nesse episódio tem um simbiótico, uma forma de vida mimética, né, que cresce a partir de um tecido do Trip, e aí ela vai evoluindo e vira o Trip, tipo um outro Trip. E ele vive durante muito pouco tempo, tipo dias. Ah, tá. Lembro, né? Tá, é pra salvar o Trip. E aí eles dão o nome desse pra esse outro Trip de Sim. Né? Sim. E obviamente ele tem todos os sentimentos do Trip, ele vai crescendo, né? Ele cresce muito rapidamente. Em questão de 2 ou 3 semanas ele já está adulto como Trip, e ele herda, obviamente, a paixão do Trip a paixão, vamos dizer assim, pela T'Pol. Só que sem o lance de ficar constrangido. Sem a censura que o Trip tinha. É isso, ele assume mesmo, e ele chega tão assim, pra falar com ela e mostrar os sentimentos, que ela até no final, ela até dá um beijo nele, né, pra se despedir. Cara, até, é lindo, né? Isso, cara. Ele fala assim, ele tem que ser morto, né, pra ressuscitar o Trip, ele tem que ser morto. E a hora que ele tá caminhando pra ser morto, que o Fox vai matar ele, a T'Pol chama ele e dá esse beijo. E ele vira pra ela e fala assim, esse foi o melhor presente que você já podia ter me dado em toda a minha vida. Cara, esse episódio é excelente, cara. Episódio é emocionante, puta, é foda demais, cara. É foda. E o cara aceita morrer pra salvar o original dele, né, cara? É um altruísmo também, né? Tem tudo, né, cara? É muito bonito mesmo esse episódio, cara. É lindo, é lindo. Isso é um exemplo daquilo que a gente tava comentando sobre terceira temporada, que tem episódios excelentes, cara. O Twilight, que a gente falou, né? Que a T'Pol, ela cuida do Capitão Archer porque ele tá tendo problemas mentais lá, que ele esquece de tudo, tipo um Alzheimer. Cara, e ela também... A gente ia falar e não falou, né? Acabou não falando. Legal pra caralho também. Não, esse aí é o que eu falei, que talvez seja o meu favorito, cara. Então. Ela dedica a vida dela nesse episódio, né? Que é numa linha do tempo paralela. Ela dedica a vida dela, o resto da vida dela, pra cuidar do Archer. E é nesse episódio... Aliás, não só isso, né, cara? Esse é um episódio da T'Pol, assim, foda pra caralho. Com a personagem, T'Pol. Porque lembra que, é assim, os Zindi, eles fazem um último ataque, um ataque definitivo contra a Terra. Eles praticamente destroem a Terra. Se eu não me engano, eles destroem a Terra. Eles destroem a Terra os humanos que sobram, em naves, vão para um outro planeta um pouco distante, e é nesse planeta que vive por anos Archer e T'Pol cuidando dele. Todo dia ele acorda e ele só se lembra, ele só tem a memória recente, ele não tem a memória antiga. Não é isso? Exatamente. E todo dia ela tem que contar o que aconteceu nesses tantos anos que eles viveram ali, porque ele não lembra. Se eu não me engano, acho que é uns 15 anos, 10 anos que se passam, ele até de cabelo branco assim. Isso. Não, mas antes disso que eu queria comentar é o seguinte: os humanos, os terráqueos, eles se tornam uma raça em extinção, né? Tem pouquíssimos no quadrante alfa. E aí, com isso, a T'Pol, ela toma as dores dos humanos e ela passa a ser um oficial da frota e passa até a usar o uniforme da frota. E ela vai contra os vulcanos, porque os vulcanos não querem ajudar. né? Uhum. E ela toma totalmente as dores, né? E a partir disso, que ela, de tanto que ela se afeiçoou e tudo mais, que ela pega e vai cuidar do Archer lá em 7 Alpha. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? O planeta em que eles ficam é o 7 Alpha 5, né? 7 Alpha 5, que é uma... Isso é uma referência ao Ira de Khan, né? Porque a colônia humana, que é os únicos terráqueos que sobraram, vão pro planeta que mais tarde vai... Nossa! Né? Então é pra mostrar que eles... Meu... Tão fudido. De qualquer jeito tá na merda, né? Mas, então é não isso. Queria deixar, eu não queria deixar passar... Esse traço da T'Pol, de relação de confiança com o Archer, mostra o caráter dela, sabe? Exato. A força de caráter dela. Eu acho que inclusive, Antônio, esse episódio talvez seja um dos meus favoritos por causa disso. Porque, de fato, eu acho que é onde mais mostra o caráter da T'Pol, acho que é nesse episódio, cara. Se eu não me engano. É. Lealdade também. Não, total, essa coisa da lealdade, dela ter aprendido algo com os terráqueos, né? E lembra que tem uma hora que o Archer pergunta, mas... Nesse tempo todo, eu imagino que a nossa... você ficou aqui, e a nossa relação, como é que ficou? Aí ela fala, tipo, a nossa relação evoluiu, né? Tipo, ela dá a entender que ele se torna... Dá a entender que rolou. Um casal, ele se torna um casal. Tanto é que ela passa a usar o cabelo comprido, humano, vamos dizer assim, né? Menos vulcano, né? Quer dizer, não foi só o Trip que foi sortudo, o Archer também foi mesmo. É, pelo menos a gente... a Terra precisou ser destruída pra pegar pra ficar futebol. E a gente tá esperando aqui. Ah, cara. Eu acho que pro Antônio não é um preço muito alto a se pagar, né? Pelo menos, não sei. O quê? Amor... Só matar todos os humanos? Ah, cara. Ah, eu diria que eu tenho um caráter tão forte quanto o dela. Eu não aceitaria, não. Aí, ó. Aí sim, pô. Aí sim. Aprendeu alguma coisa com os vulcanos, pelo menos com a T'Pol ainda. É, então. Mas eu ia pensar duas vezes, viu? Faça ou não faça? Pera aí. Ai, droga. Bom, pessoal, mas de maneira geral é isso, né? A não ser que vocês queiram trazer mais alguma coisa, mas a gente fez uma boa, assim, deu pra cobrir bem aí muita coisa aí em relação a T'Pol, né? É claro que sempre tem, né, cara, eventos ou cenas, sei lá, momentos, cara, que a gente vai lembrar sempre aí, o Antônio, com certeza, aí fazendo os posts dele aí no Facebook, né? Então, mas de maneira geral acho que é isso. Alguma coisa aí que vocês teriam a acrescentar ou não? Não, eu acho que falamos bastante coisa e de momentos importantes também. E quem quiser ver, assim, cenas lá na minha página, tem esse vídeo dos momentos T'Pol e Trip, uma música linda. Vai ver bem um resumo do relacionamento dos dois. Bem legal. Legal, legal. Então é isso, T'Pol, Jolene Blaylock, é um personagem muito bom, né, cara? Acho que... enfim, muito bom não, é um personagem muito boa. É foda. Jolene Blaylock assumiu o meio do meio artístico, né? Você teria... comenta aí, Ricardo, se você tiver alguma coisa pra trazer. Não, é que depois que ela casou, o que que o marido dela é, gente? Ele é um CEO, surtudo. Né? É surto. Não, mas ele é um milionário. Surtudo também, concordo. Absolutamente. Mas ele é um. Parece que ele é um milionário aí, sei lá, um cara foda aí, viu? Não foi você que me falou uma vez, que ela pediu ele em casamento, alguma coisa assim? Foi. Ela pediu ele em casamento porque na época da Enterprise eles já estavam namorando. E aí, ele morava na Inglaterra e as filmagens são nos Estados Unidos, ali em Hollywood, se não me engano. Na Paramount, nos estúdios da Paramount, né? Eles ficavam só se ligando, telefonema, sabe? Tipo, meu, acho que a saudade, enfim. Parece que, pela informação que eu li, é isso. Ela pediu o cara em casamento e, enfim, aí já... Como seria se ela recusasse, né? Poderia falar sobre ela, que ela tá com 40 anos, com um carinha de... É, cara, recentemente ela fez um novo ensaio aí, mas não um ensaio sem roupas nem nada, mas uma coisa assim só pra... Infelizmente. Acho que pra mostrar que tá tudo em cima ainda, né? E realmente, cara, ela é privilegiada, assim. Ela tem um... Posso corpo... citar que ela participou do release do Troco de Telares 3, se vocês viram. Não. Não reviram. Oh, mas... Nossa, sério que ela fez isso? 3, é. Mas você sabe que ela tem participações em Stargate? Tem umas paradas aí que ela fez. Tem, CSI. Sim, sim, verdade. Você sabe que eu tenho uma resistência muito grande em ver a Jolene Blaylock em outros personagens, sabe? Eu até tive tenho curiosidade, mas eu pego e me policio para não assistir. Porque eu quero ficar com a imagem da Tepor realmente na minha cabeça. Não é brincadeira, não. Eu já vi que ela fez vários outros filmes, inclusive ela tem uma veia assim de ficção científica mesmo, né? Os outros filmes têm a ver com ficção científica, seriam filmes interessantes de se ver. Mas eu me resisto um pouco de ver, sabe, cara? Não quero, não gostaria. É, como você falou, né? Você gosta da Tepor, né? Ah, sim. É. Então, né? É isso mesmo. Tem algumas fotos, por exemplo, também dela rindo, que são no set de filmagem, fora da filmagem, né? Cara, é muito legal. Eu gosto de ver essas... São os bloopers, né? Onde mostram os erros de filmagem. E ela sempre rindo, né, cara? É muito... É um puta de um sorrisão, assim. É bem diferente, né? Quando ela tá com aquele semblante de Tepor, né, cara? Então, ela rindo pra mim, meu, já não é. Entende? Ah, sim. Não sei se eu me expresso bem. Não, entendi. Pra mim, a Tepor, ela é séria, cara. Sabe? Então, quando você vê ela de roupa de Tepor numa foto que foi tirada fora da filmagem, ela rindo, já é estranho pra mim, cara. Agora, uma coisa que você falou é verdade, né? Por mais que a gente tava falando que teve várias cenas e momentos dela emocional por conta de influência externa, sei lá. Agora, ela sorrindo, gargalhando que nem o Spock de vez em quando acontecia. Não tem. Com ela não tem, né, cara? Não tem. Tem muitas cenas de raiva, de explosão. Tem de tudo, mas não sorrindo de fato. Sorrindo, né? Não. É verdade. Só mais uma última coisa que eu queria falar. Ela é linda até quando ela não é ela. Porque no episódio que ela conta lá da... Que é um episódio fudido, que é um do... Esse eu acho que é o meu preferido. Você falou que o outro lá é o seu preferido. O meu preferido é o que ela conta que a tataravó dela fez o primeiro contato. Ah, sim, o Carbon Creek. Ah, esse então... é muito bom. Nossa, esse episódio é muito legal, cara. Então eu tava dizendo o seguinte... Que ela é linda até quando ela não é ela, porque ela faz a tataravó. Mas é praticamente a mesma interpretação ali, né? Não tem... É, então. Eu tô brincando, né? Fazendo um xiste. Um xiste. Starship Enterprise. Captain. Captain. Captain. Starship Enterprise. Galera, então, eu acho que é isso aí, tá? Mas, enfim, como a gente sempre fala de episódios de Enterprise aqui, e Star Trek de maneira geral, então, obviamente que o assunto não se esgotou, né? A gente sempre vai falar de Tepor, obviamente. Eu vou agradecer aí a cada um pela participação. Pessoal, então, muito obrigado. Primeiramente aí, ao Antônio, né? Que, enfim, é o nosso especialista em Tepor aí, né? O grande apaixonado. Eu não sou especialista em Tepor, sou só apaixonado. É só amor, né? Amor. Só amor puro. Mas não sou especialista, não. Cara, valeu. Muito obrigado, cara. Obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado você pelo convite. Estou à sua disposição. Sempre que você achar que for importante, eu estou aqui à sua disposição. É só dar um toque. Valeu, Antônio. Obrigadão. Obrigado, um abraço pra vocês também, Ricardo e Gil. Opa, abração. Abraço. Bom, Gil, obrigado aí, Gil. Muito obrigado pela sua participação, cara. Valeu. Até a próxima, meu. Opa, valeu pelo convite. Pode me chamar de novo quem quiser. Só espero não demorar tanto na próxima vez. E pode botar cerveja romulana pra gelar aí. Vamos tomar junto. E num bar que tenha muitas vulcanas dançando. Ô, louco. Vulcanas dançando? Me fala onde que é aí, meu, que eu vou ler. É que só o Trillion D lá é distribuído à vontade. Ah, sim, olha aí. Olha aí, cara. Coloca... Deve ser em Amsterdã isso aí. Bombar. Bombar. Oh my God. Então, Ricardo, cara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado e até a próxima. Violando True. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí. E kapá! Captain, Starship Enterprise. Captain, Starship Enterprise. Captain, Starship Enterprise. This ship's safety depends on its captain, Bean. That's complete caca.